Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Você presa aqui no seu carro, 5:30 da tarde com trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia pro estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Extra, futebol pede cerveja, Amistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Assim. Também McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível, estamos no ar. Boa tarde, amigo! Opa! Boa tarde! Chegamos! Boa tarde! Boa tarde! Peraí, aqui a gente tem duas bibis, né? Tem a. Tem o mano bibi, né? E tem o mano bebê, né? Pro inferno. Não é não? Duas bibi. Duas bibi. É, tá. Subiu no morro, mano? Não, ainda não. Não? Tô trabalhando, né, velho? Não tenho tempo pra poder curtir a night. Imagino. Ô, mano, e a sua chegada em São Paulo foi tranquila no aeroporto? Tranquila, RG número 2, tranquila. Nenhuma aglomeração, nada? Não, tudo sossegado. Depois da propaganda que o Sombra fez, né, velho? Porra, ninguém pra ir lá em Guarulhos levar um Big Mac pra você na chegada? Não, eu tinha comido já 2 quarteirões, cara. Eu ia comer o Big Mac só no sábado. Tá certo. Boa noite, Narigudo. Mas... beleza aí, Narigudo? Olha aí, ó. É estranho no ninho? Voltou. Estranho no ninho? Tá de fera, safado. Porra. Não é isso. Sabe o que acontece? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Um pouco anasalado aí, um pouco meio noturno. Ah, mas anasalado é eu. Anasalado é eu e Bob Dylan, não tem jeito. Mas tô na área. Beleza, então, é isso aí. Estádio 97 no ar. Boa tarde pra todo mundo. Olha, hoje convidado especial, hein? Hoje convidado especial. Daqui a pouco vamos colocar ele na conversa. Hoje nosso convidado, André Acário, mito do pôquer. All-in com par de dois. O cara do pôquer. O cara que ganhou 10 mesas em Las Vegas com par de dois. Par de dois é uma bosta. Não fala. Tem o meu filme. Tá muito rico. Mas o cara, pra ter rodo. O cara pra ter sucesso precisa ter sorte, né? Muita sorte. E qual profissão precisa, né, cara? É lógico. Então, pôquer não é diferente. Né? Então é verdade, você ganhou 10 mesas com par de dois. não, puta, por sinal, eu tomei um asa agora 2 dias atrás que me tirou uma grana, viu, cara? É mesmo. Em Barcelona, foi triste. É mesmo? A galera vai mandar mensagem pra vocês. Pegou o quê? Dupla de as? Um parzinho de as? Tinha par de dama contra asa e dama, bateu asa no River. Não. Você tinha o quê? Par de dama contra asa e dama. A mulherada nunca me deixou na mão essa vez. Essa vez pisou na bola. Eu não confio. Aí bateu um asinho? Bateu um as no River que me tirou uns 7 dias de vida, cara. Quase infartou. Quase infartei, cara. Mas o Acari. Em Barcelona. Mas o Acari, nessa brincadeira, antes de mais nada, aí, boa noite pra você, parceiro, corintiano roxo aí. Sempre uma satisfação falar contigo. E aí, mas nessa brincadeira, nessa mesinha, beleza, tudo em paz. Nessa mesinha aí em Barcelona, quanto foi a fatiada que você tomou em termos de grana? Vamos lá. Não, cara, o torneio tinha 1.683 pessoas. Caraca. A entrada era 5 mil dólares, 5 mil euros. Eu acabei caindo. Cara, pra entender, cada um banca esses 5 mil. Cada um paga 5 mil. O seu. Não tem como você perder mais que isso, né? Um torneio. Você paga uma inscrição. Tá. E aí, vai avançando, você vai ganhando mais. Ou menos. Dos 1.683, 247, se eu não me engano, ganhava alguma coisa. você pegasse em 248, entre... você se ferrava. Você ficou entre os... Fiquei em quinto. Ah, então você ganhou. Putz, ganhei, mesmo perdendo aí, mas ganhou, né? Não, ganhei 300. O carro dele não entrava na garagem da rádio. Era tão grande. É mesmo? Não, não entrava. Então, aí, o primeiro prêmio era 1 milhão e 400 mil euros. Porra, velho. Era um prêmio, hein? É, e nessa hora eu tava líder, né? Quando eu tomei esse dama-dama contra as dama. Ah, eu tava liderando. Tava liderando a mesa? Tava liderando a mesa. Era a última mesa, aí, né? A última mesa. Tava cinco, grande, tá? Tava grande. É, o mano tava assistindo lá. Quem tava na mesa? Você, Messi, Neymar, quem mais? Não, né? Só os caras. Antes fosse o Messi e Neymar, porque no poker ia ser mais fácil de bater nele. Mas não, cara. O Ronaldo, fenômeno. Aí peguei uns caras enjoados ali. E aí perdi esse as dama contra dama-dama e fiquei pequeno, né? Fiquei com pouca ficha. Acabei sendo eliminado em quinto. Você tomou a popular fatiada. Mas era pra ganhar, eu tava bem no torneio. Tava, caraca, hein, velho. Tava tudo dominado ali. Vamos segurar a conversa aí do pôquer pra mais daqui pra frente. Calma, boa. Não vamos queimar os cartuchos. Fechado, tamo no Arco Estádio 97. Boa tarde, seu Bento. Boa tarde, aqui é bom. Boa tarde, seu Bento. Animado, seu Bento. Animadaço, né? Eu vi. Ontem, né? É nós, não. É nós. Ah, hoje é nós. Vamos ao Corinthians. Sempre é nós. Vamos lá. Ah, Coringão. Cara, hoje também foi fatiado. É, né? Nós, hein, Bento? É, foi. É, mano, e aí? Tá tranquilo aí? Tudo bem? Beleza. Beleza. Vamos lá, hoje foi o dia do... O Jadson confirmou que continua ano que vem no Corinthians. Tá a fim de buscar a Libertadores, né? O projeto Libertadores. O Cari também falou que praticamente no... No final do ano vai ter que, né, perder alguns jogadores por negociações aí e tudo mais. Mas tá tranquilo, né? Tem 15 dias aí de azar treino. Azar de quem sair. É, azar de quem sair. É, e é isso aí, mano. Tá treinando, né? Não tem muito o que fazer agora. É mais treinar mesmo pro jogo contra o Santos na Vila. Só no outro final de semana. Sim. E possivelmente teremos um Santos aí praticamente reserva, né, Bento? Com certeza. O Santos ele vai enfrentar aí depois de 3 dias aí o Barcelona de Guayaquil no primeiro confronto aí da Libertadores, das semifinais. Então, cara, na boa, eu acho que o time do Corinthians aí ele tem tudo pra poder conseguir buscar uma vitória dentro da Vila Belmiro e recuperar talvez os pontos que perdeu jogando em Itaquera. Olha aí, RG. Não, mas é verdade, ô Domênico, porque será? O Santos já deixou claro, assim como o Grêmio também, que o objetivo é a Libertadores. E o Santos ele não tá errado no que ele tá pensando a respeito disso. Ele tá já numa fase que tá afunilando, só restam poucos times. O Santos ele entende que tem a chance de poder avançar e chegar numa final da competição. Por que não focar? Agora é o momento de focar na Libertadores. Vai ficar sem os dois. Ah, fica nada. Vai ficar sem os dois. Vai ficar sem Libertadores e sem brasileiro. Você vai ver. Anota aí. Mas peraí. Sem brasileiro você julga o quê? Título? Título o Santos já não vai buscar do Campeonato Brasileiro. Por que não? Tem mais como, por que gente? Não, o seu treinador falou que tem 3 times que podem buscar. O seu Carille quis fazer uma média. É lógico. O Carille é muito humilde. O Carille é muito humilde. Não fez média, não. Lógico que fez. Não fez média, não. O cara é muito humilde. Fez média sim. Ele é inteligente, mano. Olha aqui. Clica aí pro seu menino. Olha aqui, o Corinthians. Olha aqui, Dodô, o Corinthians tinha que ter ganho do Vitória e do Atlético Goa. Concordo, tá certo? Concordo. Porque eram 2 times na zona de rebaixamento, o Corinthians chegaria a... daria 16 pontos. Muita 16 coisa. Pontos, eu falaria pra você que o Campeonato Brasileiro acabou. E entrar pra história como o campeonato que terminou em agosto, o campeonato teria terminado. O Corinthians vacilou contra o Atlético Goa e contra o Vitória, são 10 pontos. É muita vantagem? É muito. 10 que pode ser para 7, né? Só que o Corinthians tem 3 confrontos os próximos que não são fáceis. O Corinthians pega o Santos na Vila, que nunca é fácil. Pode ser o time do Santos que for reserva, titular, mas o Corinthians e o Santos tem muita rivalidade, não é fácil. Perder pro Santos na Vila Belmiro não é nenhuma coisa fora do normal. É claro. Depois o Corinthians pega o Depois o Corinthians pega o Vasco da Gama em casa. Aí você vai falar, pô, o Vasco. Não, é o Vasco, pô. É o Vasco. É o Vasco, o Corinthians aí ganhou em São Januário. Tudo bem. O Corinthians perdeu e o Corinthians ganhou do Vitória lá e perdeu do Vitória aqui. E depois o Corinthians pega o São Paulo no Morumbi, que é um time que tá no desespero, né? É um time que tá no desespero, joga em casa, tem rivalidade. Eu tô só vendo do outro lado. Dá um azar. O campeonato tá aberto, amigo. E aí aqueles times que estão atrás falando, ah, deixa, vou ver depois. Aí ferrou. Então, eu tô errado, Dudu? Não, não, não acho que você esteja errado. Mas você vai perguntar pro palmeirense? Eu acho que vai não. Vai tá não. Ah, não, pera só um minuto, não sou antes. Não, mas não é questão. Ô, Dudu, não é questão de antes. Não, mas não é isso. É que você tem que falar. Ó, ô, Dudu, você concorda comigo que 16 pontos o campeonato tinha acabado? Fácil, eu acho que o campeonato tá quase que acabou, né? Mas... essas vaciladas do Corinthians, mas se ganhasse os dois aí que você falou, acabou. Já Domênico, era, né? O Corinthians ele deu graça no campeonato brasileiro. Tinha terminado mesmo. Agora, se o Grêmio ganhar esse próximo jogo, que é sábado, né? Pode cair pra 7. Tem um confronto direto. Você pode falar o que você quiser. Ah, mas é na nossa casa. E, pior ainda, porque o Corinthians tá jogando pior em casa do que fora. Fora ele tá jogando melhor que em casa. Porque Domênico, os pontos pode se meter no meio da conversa? Pode, pode. Claro. Sim. Benjamin tá querendo fazer a defesa intelectual só, entendeu? Não, acabou, acabou a porra do campeonato. Acabou o campeonato. Não, tá maluco. Pode boa, o time que tá em segundo. O time tá em segundo. O time tá em terceiro. Agora depois no bolso. Boa, cara. Não, Benja tá louco. Benja é meu irmão. Ô, Benja, o time que tá em segundo e o time que tá em terceiro, se não for pior, é no mesmo nível que o do Corinthians. Então, se a gente escorregar, eles escorregam também, entendeu? Não tem saída. Boa, Cari. Nós vamos pegar São Paulo no Morumbi, que é 3 pontos garantidos. Olha aí, que tá segurado, garantido o quê? Pelo amor de Deus, é 3 pontos garantidos nos últimos 3 anos. Viu, mas agora? A cara, vamos ver. Vai que é legal, viu? Vai que é legal. Eu vi lá no Morumbi. Eu vi lá no Morumbi quando foi o primeiro jogo. Eu lido com estatística. Eu lembro de vocês ontem. Mas no Morumbi você viu. 4-2. É no Morumbi, eu trouxe. Pra mim ontem. O último São Paulo e Corinthians no Morumbi, quanto foi? No campeonato paulista foi 1-1 aqui, não foi? Foi 1-1? Foi. Lá, e no penúltimo, quanto foi? E no penúltimo foi 4-1 pro São Paulo. É. Não, pô. Foi ano passado. Imagina, não, Morumbi, foi, no Morumbi, não tô falando nada. E esse jogo que você tá falando... Vai ter 10 anos de azar no jogo. Eu só tô falando por estatística. Estatística acabou, a caixinha. Tá estatisticando, velho. André, Acari. Oi, veja, fala. Eu não tô fazendo defesa intelectual. Eu só acho o seguinte... Esses dois jogos que o Corinthians perdeu, era o campeonato decidido em agosto. Era pra terminar. Não, eu concordo. 16 pontos. Agora, 10 pontos é muita vantagem, cara. Mas dá uma zica aí, como deu contra o Vitória e contra o Atlético, gol. Ferrou. Sim, mas tem que dar. Já deram duas zicas, né, cara? Tem que dar mais muita zica pra acontecer isso. Nós vamos chegar do mesmo jeito. Mas, o negócio é o seguinte: eu não sei até que ponto que o Corinthians ele não recebeu um e-mail, porque todo mundo sabe, o Benjamin mesmo gosta de usar essa frase. Futebol é business, futebol é negócio. Então eu não sei até que ponto que o Corinthians ele não recebeu uma mensagem assim, ó. Tira o pé, desacelera, mas é verdade. Você acredita nisso, mano? É verdade, não sei. Se você acredita nisso, então cara, por que você tá torcendo pro futebol? Não. É igual a teoria do Mundial do Palmeiras, velho. Você acredita em isso aí? Você tá de brincadeira. Tem outra teoria também que falou que o Corinthians perdeu pra prejudicar o São Paulo. Não, mas ô Motinha, isso aí eu não acredito, mas que pode ter recebido um e-mail assim, ó. Take it easy? Não sei. O campeonato, velho, tava sem graça. O campeonato tinha acabado. Os torcedores já não estavam mais assistindo o campeonato. O time do Corinthians não é isso tudo, então, mano. Essa é a verdade. Bom é o teu. Dá uma chupada aí, ô porco. Ele fica bravo, mas é verdade. Não, pelo contrário. Não consegue a lanterna, fio. Brigue com a tabela, mas tá na frente do teu time. Não importa, mano. Mas se perder o campeonato, tá 10 pontos à frente do segundo. Imagina quantos pontos tá na frente do seu. Então o negócio é o seguinte, não vai perder, porque aqui tem camisa. Não, e eu não vejo ninguém na América do Sul com mais camisa que o Corinthians para arrancar esse título brasileiro do Corinthians. Pra cima, vamos lá. Ô, Domênico, então, mas já que vocês convidaram um cara de apostas também, a gente pode apostar alguma coisa, se vocês quiserem. Olha lá, a cara que quer apostar. Ele não aposta. Quer apostar alguma coisa? Eu sou o Corinthians e é o resto. Caraca. Como assim? Você é o Corinthians e o resto? Como assim? Eu sou o Corinthians e você é o resto. Mas ele aposta que o Corinthians é campeão e você aposta que você tem todos os restos aqui do Brasil, da Itália. Não tem que dizer. Só pra passar a informação, pra não ficar informação no ar, viu, Domênico? O último jogo que a gente jogou na casa dos caras, quer dizer, na nossa casa no Morumbi lá, ó, 2-0. Na sua casa o quê, velho? Jô e Rodriguinho. 2-0? É. Foi no mata-mata do Paulista. Tá, 2-0 em cima desses coitados aí. Não, primeiro. Ah, o primeiro foi lá no Corinthians. Aí dá uma deitada aí, hein? É. Na nossa casa lá. Inclusive, o Corinthians tem mais vitória no Morumbi do que o São Paulo. Para de falar besteira. Lógico que é. O Corinthians no Morumbi tem mais vitória em clássicos do que o teu time. Vocês mandam contra o Corinthians no Morumbi? Agora você já começou a mudar. Cada hora é uma estatística que você quer. na não casa é. Do São Domênico Paulo Gato. Contra o São Domênico Paulo às 5 da natural, tarde. Domênico Gato, o natural é que você em casa, diante dos rivais, você leve vantagem no seu estádio ou não? Sim, normalmente. Esse é o natural. Esse é o natural. Agora aí, pergunta pros caras aí, com quem que eles davam vantagem no Morumbi? Pera, o Corinthians não leva, não. Mas peraí, o Corinthians não leva, não. Peraí, peraí. Não pode engolir isso aí a seco do jeito que vocês estão engolindo. É óbvio que pode. Não, é não, senhor. Não, porque não vamos esquecer que durante toda a história do Corinthians, o qual... E nunca teve casa. Nunca tinha ganhado um estádio próprio. Teve casa sim e jogava no nosso salão de festa. O Corinthians... Eu não entendi, fala de novo essa frase. Peraí, o Corinthians, peraí, gente. Pera nossa aí. Casa sempre foi pra não Caimbu, vamos rapaz. Esquecer que desde que o São Paulo apareceu e construiu o Morumbi, a ampla maioria dos clássicos disputados entre São Paulo e Corinthians não tinha essa de mando de campo. Os jogos eram mandados, na sua maioria, no Morumbi. Sim. Mas o estádio era de vocês, quando o mando não era? Não, senhor. Você é que você nasceu agora, né? Em 82 e passou. Nossa! Nossa! Graças a Deus, chamou eu sou jovem. Você nasceu em 82? Graças a Deus, eu sou jovem. Eu, moleque. É. Até os 10, acho que era São Paulino. Então, sua compreensão de nunca futebol passou a ser um pouco tardia. Nossa, mas tá deitando, hein? Então, aí, aonde? Os mandos... Peraí, eu tô te falando um negócio que você não viveu. Puta. Ué, olha as bolas. Eu tô ouvindo. Ah, então. Fala escuta aí, aí, fala aí do Morumbi. Os dois jogos, Campeonato Paulista, Brasileiro, etc. Era no Morumbi. Era no Morumbi. Às vezes no Pacaembu. E quando o mando era do Corinthians, tinha aquela história, a torcida do Corinthians fica daquele lado, porque era focalizado pela TV. Torcida de São Paulo do lado adversário. Em 1987, que o São Paulo ganhou o campeonato em cima do Corinthians, num domingo à tarde, Campeonato Paulista, o mando era do Corinthians, eu estava do outro lado. Então, mas peraí, jogos... o estádio era de vocês, não era? Ai, sempre meu foi. Deus do céu. Na mas época, foi, todos os jogos eram disputados ou no Morumbi ou no Pacaembu. E o Corinthians mandava os seus jogos, todos os seus clássicos, mandava no Morumbi. Não é culpa minha. Então não tinha essas coisas. A propriedade do estádio era o São Paulo. A propriedade agora no papel era de São Paulo. Mas o Corinthians mandava os seus clássicos no Morumbi. Sim, contra o São Paulo, contra o Santos, evidente, contra o Palmeiras. Evidente. Mandava. Durante muito tempo. Você está desvirtuando. Por mais que o Corinthians tivesse mandado alguns jogos aí, mandou durante muito tempo. Não, alguns não. Alguns não. Você não vai contar aqui, não. Vamos alguns não. Alguns não. Eu vou te passar os números. Não foram aí. Não. Peraí. Centenas não foram. Tá certo? Centenas não foram. Olha, foi bastante. O Corinthians jogou, muito, o Corinthians... Ué, centenas? Você tem que falar centenas, a respeito de duas sei. Centenas. Não foram. Domênico Gato, vamos lá. Não sei. Total de jogos no Morumbi. 142 jogos, sendo que o Corinthians venceu, vamos lá, 50 vezes, empatou 56 e perdeu apenas 36. Ou seja, por mais que houvesse mando, Domênico Gato, que o Corinthians de fato colocou o jogo no Morumbi, o São Paulo sempre foi o dono do estádio e sempre jogou mais no Morumbi do que o Corinthians. Não. O Corinthians sempre contra o São Paulo no Morumbi levou vantagem. Lá o nosso salão de festa. Você sabe disso, Sombra. O Corinthians, não minta pra você. Não minta pra você. Olha no espelho. Você tá rindo. É palhaço. Porque desde 1960, o Corinthians joga no Morumbi. Então era mando do Corinthians e mando do São Paulo. Em 58 nós ganhamos no Pacaembu na cara de vocês. Né? Agora, mas Sombra, é importante lembrar. Ô, mano, é importante lembrar uma coisa. Diga. Também, né, cara? É, enquanto o Corinthians jogava no Morumbi, o São Paulo pagava as contas. Depois que a gente parou de jogar, quebrou o São Paulo. Né? Peraí, quebrou o São Paulo. O São Paulo deixou de ser time grande depois que brigou com depois que brigou com o André. Espera um pouquinho. Ninguém tá deitando porra nenhuma. Temos um all-in. Temos um all-in agora. Mas eu troco o par de dois, porque aquele que você disse que quebrou tem uma dívida muito menor que o do teu. Tem. A dívida. Aliás, vocês. Pra que ter estádio próprio? Porque tem uma coisa que a gente é bom é dívida. Vocês não conseguem pagar o próprio estádio. O nosso. Mas depois que o Corinthians parou de jogar lá, vocês ficaram numa situação terrível. Que situação terrível, o time de vocês acabou ali, cara. Acabou a renda do Corinthians, acabou o time de vocês. Acabou o São Paulo. Quem pagava o carnê de vocês? Para falar besteira. Tá errado, mano. Nossa. Eu acho que o Corinthians tá muito fofarrão, a partir do momento que acabou o governo Lula. A partir do momento que acabou o governo Lula, aí tem que me reserva o direito de ficar em silêncio. E ó, já que o Sombra falou aí pra não engolir a seco a história do que eu acabei de comentar aqui, o Corinthians como visitante, tá, Domênico Gato? Ou seja, quando o mando era do São Paulo. Vamos lá. Corinthians como visitante. Aqui ele falou, ah, não vou engolir a seco, um fato que eu não tenho certeza, então vou trazer números. Porque aqui não fica jogando palavras ao ar. Mas é geral ou é só de jogo no Morumbi? Jogos no Morumbi. Quero ver o papel que você tá lendo, porque eu duvido. Jogos no Morumbi. Vamos lá. Eu não acredito na sua fonte. Ué, então busque. Busque você. Não, eu não acredito. Então diz a sua fonte. 92 jogos, Domênico Gato. 92 jogos. Isso é jogo Corinthians São Paulo só no Morumbi. Só no Morumbi e o Corinthians como visitante. 92 jogos. 34 vitórias, 39 empates e apenas 19 derrotas. Peraí, é o maior histórico de freguesia. Como o Corinthians pode ser visitante de 92 jogos no Morumbi e o São Paulo, então, só tem mais 50 jogos como mandante no Morumbi? Se você disse que foram 140. 142. Então, como que de 142 o Corinthians pode ter sido mandante no Morumbi em 92, como pode ter sido visitante em 92? Peraí, não entendi a sua matemática. Vamos lá, repita. Se o dono do estádio é o São Paulo e manda seus jogos no Morumbi, e foram 140 jogos no Morumbi... 142. Como o Corinthians pode ter sido visitante em 92 oportunidades? Ué, como não? O mando era do São Paulo. São Paulo, nunca, no mando de jogo, ele colocava no Morumbi. Como não? Imagina. O restante são 50 partidas, Sombra. Como não é? Não é. Você tá brigando contra números. Os mandos eram divididos. Que dividido, Sombra. Em determinados momentos, o São Paulo poderia falar, quero jogar aqui, e o Corinthians fala, quero jogar no interior. Você tá de brincadeira. Não, Sombra, mas todas as estatísticas que ele contou até agora, todas a gente tá ganhando, cara. Não tem nenhuma que ele ganhou. É tudo historinha dele. Pô, a gente ganha com mando, a gente ganha sem mando, a gente ganha de qualquer jeito, cara. Agora o Sombra quer dividir, peraí. Não tem lógica você falar, peraí. Não tem lógica você falar que Corinthians e São Paulo só jogaram no Morumbi até hoje. O estádio do São Paulo, evidente que o São Paulo vai ter muito mais partidas como mandante do que o Corinthians. Mesmo assim, Sombra, mesmo assim. Mas, Sombra, o Corinthians e São Paulo, já lembro de jogos no interior. Eu lembro de Corinthians e São Paulo no Pacaembu. Você tá de brincadeira. Evidentemente que o São Paulo vai ter mais mandos então, ali dentro do Morumbi. Então traz os números do Pacaembu. Posso trazer também. Acho que não é uma boa ideia. Traga os números do Pacaembu. O almanac do Timão tá aí pra falar a verdade. Então, traz querido ou não, os números são frios. Tá defasado. Os números são frios. Tá defasado. Não, mano, acho que ele levantou a bola pra você cortar, mano. Pega os dados no Pacaembu. Pois é. Eu vou trazer os números do Pacaembu, aqui vai ficar pior ainda pra você, porque você é freguês como mandante, como visitante, e agora no Pacaembu também vai ficar fácil. Ai, ficando feia. Ai, Dodô. Mas peraí, isso tá legal, gente, eu não sou louco com o São Paulo. Né, Dodô? Que o São Paulo tem menos vitórias que o Corinthians é óbvio. Obrigado. Isso é evidente, óbvio. Porque eu não nego a matemática. Agora, essa história de você vir dizer que lá, jogando no Morumbi, você tem mais vitória que o São Paulo, não vem com essa historinha, não. Mas é óbvio que tem, acabei de passar os números. De 142 jogos... Mas o mando era do Corinthians, não era do São Paulo. Não, 142 jogos, os dois mandando lá. Mas 92 como mando do Corinthians. 92 como mando do Corinthians. Exato, você tem que fazer uma conta, assim... Não, peraí, 92, peraí, 92, mando do São Paulo, Sombra. 50 partidas o Corinthians ele tinha como visitante. A tua fonte inverteu agora? Não, pelo contrário, que você não prestou atenção. Nossa! Meu Deus. Um pouco mais de atenção. Peraí, peraí. O que ele falou? Peraí. Eu acho que ele falou 92 mandos de São Paulo, cara. Não ia deixar é óbvio, na Sombra, você perguntou. Mas você é lazarento, cara. Peraí, meu Deus. 142 jogos. Não, mas é que vocês gritam aí, vocês não conseguem ouvir. 142 jogos. Quando eu falei 92 jogos, quem que é o maior mandante? Tá na cara que é o São Paulo, gente. Mas você tinha falado do Corinthians, seu louco. Não falei. É, falou, tá gravado. Mas tudo bem, quem é? Quem é? O São Paulo, certo? O Corinthians como visitante no Morumbi jogou 92 vezes. Enfim, no Pacaembu, um total de 135 jogos, vamos lá. O Corinthians ele tem 50 vitórias contra 35 empates e 50 derrotas. Ou seja, o São Paulo equilibra o confronto no Pacaembu. Então aquele negócio de ter medo, de levar espanco, morreu. Aonde? Vocês são fregueses em qualquer partido, vocês não ganham uma do Corinthians. Não ganha uma do Corinthians. Então, na tal casa de vocês chamam o Pacaembu. Então, peraí. Não ganha uma do Corinthians. Nessa casa que vocês chamavam de Pacaembu, não dá pra dizer que vocês são mais que a gente. Na casa do Pacaembu. E o Pacaembu, durante muito tempo também, que o São Paulo usou como mandante, porque o Morumbi tava em reforma. Analisando os dados, então, a gente prefere jogar na casa de vocês. Esse é o resumo. A gente prefere jogar na casa. Eu acho melhor vocês não jogarem lá. Só mais uma crítica aí. Faz xixi fora na cadeira. Só passar mais uma informação. Eu acho melhor você analisar as cartas e não os dados, por favor. Passar mais uma informação. Por favor, mostra que você não é um moleque. Vai lá, por favor. Pede pro professor e ajuda aí. Com relação, não, pelo contrário. A fonte é Celso Zelt. Dá uma entrada no almanac do Timão e vem. Celso Zelt. O bagulho é o seguinte, ué. Ô, Dodô. É bom. Bom. Muito bom. Um abraço pro Celso Zelt. E digo mais. Só torce atenção errado, aí, ó. A Caixa, ela propôs ao Corinthians, Sombra, já que o Corinthians estava tentando renegociar a dívida do estádio, estava tentando ampliar aí o prazo de pagamento, o Corinthians, ele entrou em contato com a Caixa. A Caixa pediu como garantia a arrecadação do fiel torcedor. Tá certo a Caixa. Parabéns aí... a Caixa. Vou aplaudir de pé a Caixa. Boa, cara. Quanto tem na Caixa? Sentar pra negociar. O Corinthians, obviamente, não vai aceitar isso daí. E azar da Caixa. Azar da Caixa. Porque o Corinthians, azar mesmo devendo caixa, dinheiro pra Caixa, olha o marketing espontâneo nessa situação, Domênico Gato. Todo mundo fala de Caixa pra lá, Caixa pra cá, Corinthians deve, não deve, Corinthians tá pagando, não tá pagando. Todo mundo cita o nome do banco. Agora, se o Corinthians pega e fala, beleza, não tem como pagar, acontece o quê? Quebra o banco. Quebra a caixa, você tá de brincadeira. Esse cara é um palhaço. Você tá de brincadeira. Não é normal, não. Não bate bem, não. Você não tá bem. Ele tem problema, sério, velho. Você não tá bem. É verdade, Motinha. Olha o marketing. Os caras ficaram um ano sem vocês e tá tudo bem, velho. Isso é brincadeira, imagina. Olha a queda de rendimento do banco. Para, mano. Você tá de brincadeira. Quebra de rendimento. O banco do governo vai quebrar, velho. Depois que aquele cidadão quebrar. Saiu, vazou, rapaz. O patrocínio do banco ficou mais difícil. Mas vamos lá. Essa daí eu tenho que ir contra, mano. Essa daí não dá pra concordar, não, né, mano. Ô, mano, é mais fácil a gente sair aqui do estúdio e achar um dinossauro na Paulista do que o banco quebrar, velho. Não sei, viu, cara. Sem o Corinthians. Ué, os caras estão sem certeza o dinheiro todo. Nunca tive com o Corinthians. O cara aumenta 0,2 na tarifa lá e arrecada. Queria dar parabéns pro PVC do Rio lá pelos números. Foi realmente muito bom. Eu quero dizer que hoje eu jogo melhor como visitante, portanto, fora de casa eu tenho um bom desempenho. Tem um bom desempenho, você fora de casa. Porque eu... Mas em casa não anda jogando bem, Ale? Olha, eu não sou um homem tarado no caso, então eu respeito muito o lar. Eu não faço amor nem com mãe, nem com esposa, nem com filha, nem com parentes próximos, como ok? Assim, esposa não? Parente não, não sou tarado. Parente não se faz, Vieira. Agora, Ale, posso fazer uma pergunta? Quando você tá jogando fora de casa, tá tendo jogo em casa, né? É, aí que tá. Bola nas costas, hein? All-in. Agora deu um all-in. Aí é amistoso. Ó, saiu com o valete de pau na mão, hein? É, ali. Vou falar quem tá com o valete de pau na mão, já. É. Que é isso, Ale. O Ale tá transformando em arena. Lugar tá no Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também é oferecimento do Extra, meu amigo Dodô. Extra, que tem o Festival do Chocolate. Você sabe que existe o Pássaro Dodô? Não, não sabia. Sim. Pássaro Dodô? É. Só faz cagada. É legal? Que é isso? Como assim? Que pedrada, velho. Na cabeça dos outros. Que isso, velho. Não, você. Ela falou porque não. Olhou pra mim. Você olhou pra mim também. Nunca, Dodô. Você é rei, pô. Eu te amo. É, tô vendo que você me engravida de gêmeo. Mas quero dizer pra você, meu amigo ali, que adora um chocolate. Você adora levar um chocolate lá pra família, não é verdade? Sem dúvida. Então, o Festival do Chocolate do Extra tá imperdível. É pra encher o carrinho, hein, com tantas variedades e ofertas irresistíveis. O Acari falou, pô, tudo que eu ganhei no poker agora esse final de semana, eu vou comprar tudo de chocolate. Festival do Chocolate do Extra, o jeito mais gostoso de fazer economia. Aproveite, hein? Olha, bombom especialidades Nestlé, 300 gramas, leve 3 por apenas R$6,54 cada. Confeito M&M's com amendoim ou chocolate ao leite, 200 gramas, leve 3 por R$5,65 cada. Chocolate Talento, vários tipos, 100 gramas, leve 3 por R$3,99 cada. Wafer coberto com chocolate Hershey's, mais vários tipos, 115 gramas, leve 3 por R$2,34 cada. Boa. É, meus amigos, é pra encher o carrinho, não é verdade? Ofertas irresistíveis no Festival do Chocolate do Extra, que tá imperdível, hein? É, você merece Extra Economia, então vem pro Extra! E você, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então, que tal indicar a empresa em que você trabalha pra fazer parte do 99 Corp? É vantagem pra todo mundo, você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas, isso mesmo, até R$1.000 em corridas, para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta. Basta indicar a sua empresa e se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/ Estádio 97, tá bom? Indique sua empresa, vai lá, cadastre corp.99taxis.com/estádio97, seu bem. Ah, vamos tricolor aqui. Tricolor, vamos lá. Tricolor, olha a sombra. Boa paciência, hein? O torcedor São Paulino com o Cueva, hein? Eita. Boa paciência, hein? Acabou? Vai, é, são só umas pesquisas pedrada, aí, hein? Só pedrada no jogador. Tomou é, Cueva, deve, né? E ele que deve pegar um banquinho pro próximo jogo. É, quando ele voltar da seleção lá. É, quando ele voltar da seleção, deve pegar um banquinho pra merece, próxima partida. Né? E, é... Mas ele não aceita, né? Não aceita. Mas não problema aceita. Dele, né, Benja? Quanto o Santos, ele não quis sentar no banco. Mas problema dele, né, Benja? O cara assinou, renovou o contrato com o São Paulo e agora quer sair, tá putinho, tá fazendo corpo mole, saindo na balada, com aquela barriguinha de chope. Bem minúsculo. É. Então, o problema é dele. O Dorival tem que tomar uma atitude, né? Porque até na entrevista do Prato, que vai ao ar hoje, né? O Prato fala claramente, né? Saiu um trechinho lá e ele fala, ó, o cara, sabendo que o São Paulo perdeu, mesmo que seja folga dele, ele não pode ir pra balada, sabe, tirar foto, mostrar que tá bebendo e tudo. Isso é o desrespeito com os amigos. Quem com os fez essa crítica? O Prato. Não, o Prato comentou isso aí, né? No Mota? Programa que o Sombra participou. Né? Aliás, que bela participação. Participou não, vai participar hoje. Ah, obrigado, é? Viu, Ale? É, ele gravou. É que legal. Sim, mas eu não vi, mas eu já tô. Você já tava? Não vi. Então, mas foi a melhor participação de toda a história do programa. Antecipadamente. Não, mas só deixando dúvida. Claro. Ele vai participar, segundo o Mota. Vai ao ar hoje, 9h30, lá na ESPN Brasil. Ok, vai ao ar. Vai. E eu participei, fiz a entrevista junto com o Mauro César, a gente entrevistou, e o caralho. Então... E o caralho? Quem? É. Canalha! Ah, que susto! E o Mauro César, nossa, amigão do Ale aqui. Caralho! Saiu aí, hein? Caralho! É, derrapou, hein? Qual dos dois é o caralho? Eu entendi também, caralho. Todo mundo entendeu. Mas, então as pessoas têm que entender também assim. Ninguém vai esperar que a gente vá perguntar como foi o jogo de domingo. É lógico, entendeu? Né? Porque a entrevista... Não, lógico que não. Porque a entrevista, ela foi gravada antes. Foi antes do apagão. Você entendeu? Foi antes do apagão, né, Sombra? Então não tinha como fazer perguntas relativas ao jogo. Porque o jogo não tinha acontecido. Não pensem que estão passando pano, né? Ninguém, a questão não é passar pano, entendeu? É só isso, entendeu? É lógico. Ô, Benja. Quero ver se o cara tivesse batido com a cachuleta. O que vocês iam fazer com esse programa agora, hein? Nossa, velho. Para, sai, isola. Tinha subido o gás. Aí. Tivesse, que nem na Grécia, quebrado o prato. Quebrado o prato. Aí o programa acho que não ia subir, já né? Telhado. Tá louco, velho. Vai pra lá, Zica. Mas bom, enfim, eu quero dizer que foi. Você vai ver que a maquiagem tá toda bonitinha. Eu nunca vi alguém participar de uma forma tão brilhante quanto o som. Não interessa. Mas e o seu São Paulo aí, o seu? Meu São Paulo realmente não tá vivendo bom. Mas eu me senti intimidado, que eu entrei ali e eu falei assim: como que eu posso falar na mesma câmera que um dia falou ali Oliveira? Ah, você falou isso? Você pensou? Eu pensei, me senti mal. Vamos não falar esse nome lá no local. Não é melhor. Não é pessoa benquista, né? Eu sou da casa. Mas sabe que o Sombra comentou um negócio? Que lá tinha, até agora nessa última gravação, tinha um quadrinho com o funcionário do mês. A tua foto aí, né? Tava. O mês passado, né? Com dardo. De tiro alvo. Os tomates e uns dardos, mas... Tava escrito procurado, não era funcionário do mês. É. Mas isso eu não posso dizer não, porque ninguém falou nada disso não. Sim. Ô, Benja. Okay. Muito pelo contrário. Você que é amigo dos caras lá, o Muricy foi procurado? Não. O Muricy falou que ontem... Saiba, não. Então, o Muricy deu uma entrevista ontem. Eu tava ouvindo, eu saí daqui, eu fui ouvindo, fui, né, vasculhando aí as entrevistas e tal. Exatamente, e vi o próprio Muricy falando. Sim, ele falou. Falou que mesmo que fosse procurado, que ele não vai largar, porque ele tem contrato com a Sport TV até a Copa do Mundo, que é o ano que vem, junho do ano que vem. Até o final da Copa ele tem contrato, e ele não vai, como sempre fez nos times, não vai abandonar o seu contrato para poder ser o diretor, não sei, sei lá. Ah, quer dizer, Sport TV, então é mais importante que São Paulo. Não, ele não disse isso. Mas dizem também, Dom. Não, ele não disse isso. Não, ele não falou isso. Ele falou que ele vai... Pô, mas recorrer ao Muricy de novo, pô, não dá, brincadeira, gente. O Muricy, quando salvou o São Paulo, ele era treinador. Então, hoje ele não. Mesmo que ele venha aqui como gerente, supervisor, não tem coordenador técnico. O problema do São Paulo é outro. O Muricy não faria essa insanidade hoje. Agora, eu ouvi uns comentários. O Muricy é o Dr. Fritz de São Paulo. Lembra, Sombra, no programa do Gugu? O cara chegava lá com o joelho podre, o doutor Fritz dava enfiava o dedo lá no joelho do cara. Não, enfiava o dedo é outra... No joelho. Nós estamos confundindo a especialidade, esse é o urologista. É, então no joelho, mas é, então... Eu acho, eu me passou pela cabeça achômetro. O seguinte, achômetro. Aí vai muito distante do Muricy dizer que aceita ou não. Eu falei assim, como esses caras têm todo aquele modus operandi do Juvenal, aquela coisa meio política. Trazer o Salvador da Pátria. Sabe sacada política? É. Não é nem a questão de trazer o Salvador da Pátria, porque eu acho que essa hora não existe mais como salvar a pátria. Quem tá, não tem como trazer um Salvador. Se tiver que salvar, são os caras que estão ali mesmo. Não é porque você vai jogar um Muricy lá dentro que vai salvar a pátria. Ah, mas os caras sempre acharam isso, né? Bom. Outra, ele não poderia nem entrar como técnico porque não tem nem mais saúde para ser técnico. Não, ele é como coordenador técnico. É, e quem pode fazer, de repente, o coordenador técnico, sei lá. Incendiar o vestiário. Era o que ele poderia agora, fazer. Me passou... Recontrata o Breno, então. Pô. Me passou pela cabeça o seguinte, né? Ó, como esses caras são super politiqueiros, fala assim, ó, vamos fazer o máximo para trazer o Muricy, nem que seja na condição de coordenador e etc, de... sei lá, bicho. Qualquer função aí... para eles se protegerem atrás de uma figura maior do que eles. É um escudo, né? Isso me passa pela cabeça, né? Porque você tem, às vezes, que pensar como a cabeça do inimigo, né, Akari? Isso é o que político faz, né, normalmente. Assim. Não é exato? É, usa escudo, então, né? Então eu estive pensando assim, se eu estivesse do lado deles e maquiavélico como eles são, o que eu faria? Eles estão pintando todos os cenários, né? Então, vendo se caso der merda, pelo menos. Você duvida que isso. Não passou pela cabeça de um deles chamar o Muricy para se proteger? Falar assim: não, mas como não? Trouxemos até o Muricy. Mesmo de talvez tudo. Acreditando que não ia salvar nada, né? Mesmo acreditando verdade. Que não possa salvar nada. E mesmo não gostando do cara. Sabe o quanto esse tipo de articulação tem influência junto ao público? Tem, infelizmente tem. As pessoas têm esse tipo de suscetividade. Assim. E no final das contas, a pessoa fica manipulada e acaba caindo num golpe, né? É. Não. Como mais ou menos deve ter acontecido com o Rogério Schneider. A fins de amanhã chegar e falar o seguinte. Não, ó, caiu, mas olha, mas tinha o Prato, tinha o Hernanes, tinha o Juscelê, o Petros e o Muricy. Eu não duvido, não. Eu não sei se o Alê tem essa informação, o Benja tem essa informação, algum de vocês tem essa informação. Pelo menos foi coisa assim que a gente acaba lendo nas mídias sociais, né? De que, por exemplo, o diretor de futebol, o Pinotti, já estaria assim meio que abalado com a situação do São Paulo. Opa! Porque convenhamos, olha gente, no meu ponto de vista... Você vai dar no Pinotti? Opa! No meu ponto de vista, sim. Boa, Dudu. Não adianta nego dizer que é diretor, que é gestor. Nessa fase que o São Paulo tá, pro nego não tá apavorado, só se for o Superman. Pra não estar apavorado, só se for o Superman. Pode passar a impressão de não estar. Eu acho que deve estar um pavor ali. Porque tava no momento de acomodação, mas né? Põe não, pavor não vai dar nisso. Merda. Agora já tá com um cara que vai dar. Põe pavor nisso, porque se o São Paulo cai, e é pela primeira vez, o nome dos caras fica pra eternidade. Exatamente. Você imagina você ficar marcado, né? Porque eu sinceramente, acho que tem gente que tá lá. No caso do Vinícius, eu acredito que ele esteja lá porque ele acha que ele pode ser muito bom pro São Paulo. Apesar de eu já ter dito até mesmo aqui no ar que ele não deveria estar nesse cargo. Mas você imagina o cara vai, não, pô, você é diretor, você é bom pro São Paulo. Preenche o ego da pessoa, né? Lógico. A pessoa passa a ter cartãozinho com o nome, diretor de futebol. Isso preenche o ego. Tem todos os sites. Mas, gente, pra você sair de diretor e passar a ser considerado um se não for o maior, mas um dos maiores responsáveis pelo único descenso do clube na sua história, você carimbar, que você vai lá no hall nobre de São Paulo, tá lá os presidentes, né? Ok, mas vai ficar a foto da pessoa marcada na cabeça de não sei quantos milhões de torcedores, esse foi o cara que derrubou. Não esqueceremos, Leco, não esqueceremos! Mesma coisa vale pro Leco e para todos aqueles que elegeram o Leco. Sim. E todos que aceitaram cargos na gestão do Leco. Todos esses, mas principalmente o Leco e o diretor de futebol, vão ficar marcados na história do São Paulo do Futebol. Aqueles que estraçalharam São Paulo na sua história. Não, calma. Não é fácil. Ai, não vai esquecer, Dudu. Se os caras conseguirem levar o São Paulo para um rebaixamento, vai ser... A gente não vai esquecer jamais. Sem contar... Aí vai viver o inferno, hein? Sem contar a esfera pessoal do cara, né, cara? A derrota pessoal dele, a família dele, os amigos... Todo mundo, o cara leva isso aí. Por você concorda que a pessoa não tá ali porque ela foi convocada, ela tá ali porque quer? Claro. O Leco tá ali porque quer. Ele tá ali porque quer. Na maioria das vezes, um cara desse, ele não é capaz o suficiente de ver que ele não é capaz. Então ele não consegue olhar e falar assim, cara, realmente eu não me formei pra isso, eu não estudei pra isso. Eu não me dediquei, fui estudar lá fora do país pra ver como os caras fazem lá fora. Eu não quis fazer isso. Ele nunca faz essa autoavaliação. Ele fala, cara, eu vou fazer, todo mundo faz. Não, mas os caras fazem no Corinthians, os caras fazem no Palmeiras, os caras fazem não sei o quê. Olha, eu faço também. Ele tem a soberba de dizer que ele é um bom gestor de pessoas. Mas a maior diferença, eu passo 9 meses, 10 meses do ano fora, cara, do país. E a diferença maior... Foi desumilde agora, só pra... Você deu uma deitada na gente. Eu podia passar no Haiti, pô. Ah, tá. A gente não vai pra Piracicaba, ele vem com essa? Cara, mas a real... Quantos clubes de poker tem no Haiti? Não sei, eu não sei. Mas a real é assim, a maior diferença que tem da cultura brasileira pra lá fora é que lá fora você vê os caras fazendo o que eles têm que fazer, no cargo que eles têm que fazer, tendo estudado pra aquilo. Os caras são profissionais do que eles fazem, o cara não tem discussão. Tipo assim, é mais ou menos como eu sair candidato a deputado, entendeu? Exato. Não posso sair candidato a deputado, pô. Eu não estudei pra isso, eu não estudei sociologia, eu não estudei economia. Eu não fiz nada disso, entendeu? Futebolica é, velho. Mano. Mas é por isso que o Brasil tá nessa merda. Mas a agravante no São Paulo. O cara foi mais votado. Os caras estão recebendo, cara. Imagina. Bem. Os caras ganhando. Sim, mas o estatuto veio pra isso, né? Pra profissionalizar e assalariar uma boa parte de conselheiros que antes trabalhavam de graça. Pra isso veio o estatuto de São Paulo. Mais em cima, né? Mas que isso corrigiria, certo? É. Isso daí seria feito pra você ganhar e poder contratar pessoas que fossem profissionais o suficiente. Né? Eles fazem exatamente o contrário. No São Paulo eles falam assim, agora que a gente vai ganhar, é agora que a gente vai pegar vagabundo. É, é agora que a gente vai pegar cara que só quer arrecadar dinheiro. Agora, né? Todo mundo vai querer. E nesse caso, eu acho que o São Paulo deu azar, cara. Porque todo mundo é assim. Tirando o Palmeiras, que tá num caminho diferente, eu acho, agora, pelo que eu tô lendo na mídia. Tá num caminho de mais profissionalização possível. Cara, no Corinthians, eu sou corintiano fanático. Você sabe, uma coisa, é todo mundo a mesma coisa. O campo encobre, né? Aí, de repente, estranho, pega uma campanha boa, que dá uma runada, aí que a gente empolga, fala no poker, o cara se empolga e vai embora. Aí parece que é profissional, parece que é bem feito. O Corinthians não era o impeachment no presidente? Uma coisa é verdade. 15 meses atrás. Não existe onde você se forme em futebol. Não tem uma faculdade pra você ser diplomado em futebol. Tinha, mas fechou, que era do Lucho. Era do Vanderlei. Mas devido ao grande sucesso, não tem mais. Não foi, né? Mas a grande faculdade do futebol é você viver o futebol desde a sua juventude, passar por todos os departamentos de futebol. Então, se o Vinícius chegasse e falasse assim, não, eu quero estagiar. Quando o Marco Aurélio... Pega, posso ser estagiário do Marco Aurélio Cunha para aprender como é gerir futebol? É. Posso aprender com pessoas que já estão no ramo há muito tempo? Né? Entender os meandros? Tem mais um ponto. E aí sim, né? Você se forma dentro da questão futebol. Sem contar o que você tem que estudar também. Exato, né? No pôquer, por exemplo... Mesmo que não tenha faculdade de pôquer, até tem aula hoje de pôquer na Unicamp, mas não tem uma faculdade especializada em pôquer. O que você faz, cara? Você pega caras que são melhores que você e você vai comprar informação. Sim. Você fala, cara, eu vou pagar pra você um coaching pra você me ensinar a fazer coisas que eu não sei fazer. Então, se tem uma coisa que tem no futebol é relacionamento. Esses caras, todos eles têm relacionamento. Sim. Então ele conhece um cara do Barcelona. Ele conhece um cara do Paris Saint-Germain. Conhece um cara do Manchester. Cara, seja humilde, pô. Eu posso passar 2 meses estudando... aprendendo a falar inglês, estudando direitinho pra ver como funcionam as coisas aí, tentar implementar no meu clube. Porque eu ganhei de presente, ou eu ganhei porque eles acham que eu tenho mérito, um cargo que me é importante demais. Então eu preciso fazer bem feito. E os caras fazem bem feito lá fora, cara. Só você o Leonardo é um exemplo disso, né? Exato. O Leonardo, buscar a informação, não custa nada. É um cara que foi buscar e é um cara conceituado. Leandro e Leonardo, eu lembro. Só que o Brasil comete esse erro direto. Você vê, se você liga a televisão, às vezes, no Brasil, é uma cópia de tudo que acontece lá fora, cara. Os caras copiam tudo. Todos os programas de entrevista são copiados. Tudo é copiado, tá ligado? O que é bom não copia. Hoje, André Acari, o nosso convidado no Estádio 97. Boa. Você pode assisti-lo, inclusive, através do facebook.com/energia97fm. Energia97fm lá no Facebook, tá bom? É isso aí, Estádio 97 também tem o oferecimento do Banco 24 Horas, tem sempre um pertinho de você. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Inclusive, o pessoal que está assistindo aí através do Facebook, se quiser aí, manda também as suas perguntas através aí do chat aí do Face, né? Perguntas pro Acari, né? Principalmente pro nosso... Aliás, pro Acari. Manda nudes. Manda pra ele, né? Manda parabéns pro Vieira, que é aniversário dele hoje. Aê, Vieira! Parabéns. Aê, Vieira! Boa! Arrombado. A nossa gauchinha tá fazendo... Vai pagar um gelo aí hoje? Hoje é nóis, hein, Ale? Vai pagar? Gelo Vioral? Muitos anos, hein? Muitos anos, hein? Obrigado, obrigado. O Gira, ele tá um pelo outro lugar. Quantos anos, Vieira? 38, Sombra. Mas trabalhou no sol um tempo, né? Que tá um pouco estragado. Ô, Sombra, o rodeio desceu ladeira, hein? A vida maltratou. Diga, mano, Bibi. Ô, Sombra, já que você convidou os ouvintes aí pra interagirem conosco aí pelo Facebook, o pessoal que tá assistindo a gente aí pelo site do Energia 97 também no estúdio ao vivo, daqui a pouco eu vou pedir pro Sérgio Louco, nosso amigo aí, colocar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, na apresentação hoje do Dembélé no Barcelona, o cara que tá indo nada mais, nada menos pra substituir o Neymar. Eu vi, mano. Velho, ele foi fazer uma embaixadinha, a bola escapou. Nossa, você viu? Ele tentou dar uma carretilha, a bola bateu na bunda. Nossa, lamentável. Foi ontem, né? Nossa, velho do céu. Velho. Mas, ô, mano, você que confere todos os jogadores, principalmente através do videogame, você é o maior analista de bonequinho de videogame. Olha lá, Dembélé. Ah, que coisa ridícula, velho. Foi nojento. Foi de novo. A gente não fez isso no resort. Não, a gente deitou nos caras. Deitou nos caras. Errou. Olha lá, ele agora. Ele parecia uma criança, né? Ele fez na bunda, né? Olha, que tentar, né, cara? Não precisa tentar. Se é, não fala aí, Karen. Ale, se é o Romero. Mas o Romero é malandro, ele vai com a mão, ele faz com a mão. Ah, não. Se é o Romero, o Alexandre ia estar deitando no moleque, coitado. Nossa. Agora é o Dembélé, ele fica quieto. Ah, é. Mas olha, lamentável, né, cara? Lamentável. O cara não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Nossa. O cara pode ser bom e não ter... fazer peteca. Se não, contrata a Milene Domingues. O estádio estava lotado, né? E não divulga isso, né? Não deixa passar. Não, e para piorar, Matinho. E para piorar... Deram nada mais, nada menos do que a camisa 11 pro moleque. Oi, a camisa que era do Neymar. Pesado, hein, velho? Pesado. Mas, imagina, Ale. Eu não ia perguntar pra você, mano. Você que é um profundo analista de bonequinhos de videogame. Sim. E também, às vezes, da vida real. O Dembélé é tudo isso? Ah, ele é muito bom jogador, Sombra. Mas tá longe de ser o Neymar, né, cara? Não, tá mas muito longe. Mas o Sombra pergunta até pelos valores envolvidos. É que o mercado tá muito louco, né, cara? Ah, os caras tão pagando recorde, coisa, né? Esse ano vai ser recorde agora, mercado. Essa janela. Quanto você valeria se estivesse na ativa hoje? Cara, eu gostei muito desse número que pra mim é simbólico do Neymar, o 222. É um número que me agrada. Euro. 222. Da rua, né? Aquela rua em Pinheiros, né? É, desenrola melhor. Desenrola. Coincidentemente. É, capote alguma coisa, né, Ale? Mas não foi pra fechar? 222. É, tá vendo, RG? Você também muito conhece bem. O Expresso 222, né, RG? Nossa, esse aí é do Gilberto Gil. Ah. Né? Estádio 97 tem oferecimento do banco 24 horas. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então, ainda mais o Acari. Então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar, fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o banco 24 horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada a mais pra usar, você agiliza sua vida e sobra mais tempo pra fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você. Continuando, seu Bento. Santos. Olá, RG. Santos de quem? O Vanderlei. Aliás, estudando bastante, hein? O time do Barcelona de Guayaquil. Não que nem outro que não estudou direito. É, mas nossa! É. Nossa! Outro quem? Outro Domênico. Não, não foi você, Domênico. Não, os caras não foram. É que a gente só vingar o seu irmão. Exato. É. Cuidado pra não ser também atropelado, hein? E o Santos também? Ô, Dodô, não fui não, eu que só falei cuidado pra não. Só falei isso. Mas não fui eu que falei. E já de olho. Você falou sim. Vamos não sei o que vingar o co-irmão. Eu entendi o seu recado. Vingar o co-irmão. Mas cuidado, tem que vingar mesmo. Olha aí. Ó, gostei dessa briga. Casos de família. E já pensando no ano que vem. Separado. Rodrigo com Y. Rodrigo né? com Y. Yuri Alberto estudam aí o Peixe, a diretoria, em colocá-los pra treinar já com o Leverkusen. Molecada subindo. Molecada subindo já pro ano que vem, visando aí já ganhar experiência. É isso aí. Certo? Bom, como eu venho, já critiquei aqui a postura do Santos, do Grêmio, do Palmeiras, com esse papinho de abrir mão de um campeonato para se dedicar ao outro, eu volto a falar, eu discordo completamente do Mano, não vejo motivo nenhum para o Santos poupar contra o Corinthians domingo, é dia 10 esse jogo, Santos e Corinthians, e o Santos só volta depois do Corinthians a enfrentar o Barcelona no dia 20, quer dizer, então... Tem 10 dias para descansar. Sincero e honestamente, não estou entendendo mas o RG... Se é que aí... vão... Mas aí, se numa dessa, RG, tropeça contra o Corinthians aí, com o time titular, perde o clássico, ó a pressão que você joga em cima dos caras pra ganhar do Barcelona. É, ah, né, mano, né, tem que jogar, mano. Tem nada a ver, mano. Também acho. Desculpa, é uma frescura, não tem nada a ver. Também tem que jogar. Tem que ir pro jogo. Concordo com a RG. Se for reserva, já tem uma desculpa. É, né, ah, né, mano, esse para. Esse time do Santos não tem jogado tanto assim. Desculpa. Primeiro jogo é fora, RG. Viagem lá pra Guayaquil é embaçada. Eu tenho escutado muito jogador, não só do Santos, como de outros times aí. Ah, porque jogar de quarta e domingo, quarta. Pô, para. Sempre foi assim, cara. É outro futebol, né, RG? Pra você ver a quilometragem que os caras correm agora. Não. Desculpa, Ale. Sem dar spoiler, mas é. Spoiler? Foi perguntado pro Prato no programa que vai mais ao ar à noite a respeito disso. Ele falou o seguinte, olha, 3 semanas jogando quarta e domingo, puta, a gente vai e ok. Quando chegou na quarta semana, você perde o comando, você fala assim, você perde o comando das pernas. Você fala assim, você tenta, você não consegue dar o seu máximo. E ó, vou te falar, meu, o Prato é um cara que me passa sempre uma impressão de extremo profissionalismo. Ah, não rouba, esse não dá ninguém. Esse não rouba, não. Então, talvez o que precisa ser revisto não é o jogo quarto e domingo, é a carga. Sabe que cansa pra é a carga de exercício durante a semana. É isso que precisa, de repente, ser revisto. É que o jogo é muito mais físico, entendeu? Hoje, né? Diz que, assim, infelizmente. Você não consegue, você vai jogar, mas você não vai conseguir ter a mesma intensidade. Não vai. Que você não aguenta. Eu não brigo com a ciência, entendeu? Tá, mas o time tá descansando. Nossa, dobrou o velho agora. Não, não é dobrou. Não, mas diz que o RG tá brigando com a ciência. O cara vai ter 10 dias pra descansar, pra jogar lá, velho. Não é descansar, não, animal. Ele vai treinar, se preparar. Pô, você chamou ele de animal. Aí tá falando de jogo, tonto. Você tá falando ele treino. De animal. Não pode, seu louco. Desculpa, pedir desculpa pro animal. Os animais, então. Ô, seu idiota. Você comparou Mota a um animal? Não, desculpa. Coitado. Você comparou Mota a um animal? Perdão. Olha ali. Antigamente, os jogadores antigamente, aí numa amostragem aí recente, eles corriam em torno de 8 km por jogo. 8 km. O futebol ficou mais dinâmico, o futebol ficou mais rápido, o futebol exigiu mais do físico. Hoje a média dos jogadores aí por partida é de 12 km. Mas sem contar que hoje também o material é diferente, hoje o cara tem um nutricionista que pode auxiliá-lo, o cara tem suplementos alimentares também fazendo com que o cara fique mais forte, recupere mais rápido a musculatura, etc e tal. Mas talvez por isso ele corra 12. Então, mas é que tá, Sombra, antigamente o cara jogava de terça, quinta, sábado ou domingo e jogavam. O cara, tô cansado. É isso. Hoje o cara joga de quarta, sábado ou domingo, tô cansado. Em determinados momentos ele vai jogar uma vez por semana e vai reclamar do cansaço também. O cara é atleta, cara. Pega lá uma partida de tênis, que o cara joga 3 horas hoje, amanhã ele precisa repetir mais 3 horas no outro jogo, o cara vai jogar. Mas não dá então, pra muitas comparar vezes aí... o esporte. Mas olha, dá pra comparar o esforço físico. Por mais que você diga, mas o cara, o jogador de futebol ele não vai fazer o que o tenista faz, o tenista, quando ele sai de uma partida de tênis, ele tá muito mais exausto do que o jogador de futebol. Porque nesses 12 quilômetros o cara anda, o cara trota, o cara dá pique de 200 metros, o cara se desloca, ele se hidrata. O tênis é uma partida muito mais intensa em termos de movimentação, mais desgastante. Mano. Não, mas é que tá, Sombra. É que muitas vezes a mídia acaba passando a mão na cabeça de jogadores e o ser humano é um cara extremamente influenciável. Se o cara começa a ouvir que ele tá cansado, ele começa a sentir que tá cansado mesmo. Mas os caras hoje em dia, você não tem como mentir. A ciência tá aí à disposição de quem quiser. Se você quiser brigar com a ciência, tudo bem. Mas aí... Eu não brigo porque eu sou um atleta de alto rendimento. Eu falo para os seus profissionais. Ah, meu Deus. Todos os dias. Mas você não sou meu treino é intenso todos os dias. Fala, xixi colorido. Mas olha aqui, eu já volto, tá, galera? Eu só vou buscar o meu tablet lá no térreo que eu esqueci lá. Não, mas olha, você aqui, ó. Se você tem... Já volto. Fazer uma rosca direta, vai. Já volto aí. Se você tem num time, você não vai trocar todo o time por esse problema. Não, aí eu concordo com você. Então você vai provocar um rodízio em 2, 3 jogadores. Mas olha, RG. Pra isso você tem um elenco. RG, Ale, meus amigos, entendeu? Estão aqui. O Santos, o próximo jogo é contra o Corinthians, não é isso? E não é agora esse final de semana. Na outra semana. E na sequência, quarta é o dia Barcelona, 20. Né? Não. Também não? Não. É na sequência. Joga dia 20. Eu concordo com a ciência, concordo com tudo que vocês falam, mas o Santos está descansando. Vai jogar reserva contra o Corinthians por causa de quê? Porque provavelmente na Libertadores, entenda o que Sombra, eu vou dizer. Sombra, desculpa. Não. Libertadores é depois nem na mesma semana, na outra, ele falou? Sim. Então assim, o Corinthians é dia 10, o outro é dia 20 e pouco. Vai poupar por causa de quê? 10 dias de descanso. Ah, desculpa. Não, aí eu tenho que concordar aqui com o RG. Ué, corpo mole, velho. Que porra é essa? Não, não vai deixar? Os caras estão descansando. Sombra, Sombra e o Benjamin que tá aí me chamando. 3 dias o Santos deu descanso, sabia? 3. O Santos tem segunda, hoje e amanhã. Descansando em casa. Depois o Santos vai treinar esses dias todos. Até a outra semana, não é essa. Na outra. E não vai jogar... Vocês me desculpem, velho. O Santos joga dia 13. Tá, você fala aí, Tá vendo aqui. Benja, só um minutinho, só para corrigir. Tem uma informação aqui, uma matéria do Globo, que está dizendo que o Santos joga dia 20. Não, joga dia 13. Não, dia 10 e dia 20. E tem e aqui na tabela está dia 13. É então, dia 13. Não dá 10 dias de diferença. Não, o Santos joga dia 10, dia 13 e dia 20. Isso. 10, 13 e 20. É, que eles... Comeram 10, dia 13 e colocaram 10, dia você, 20. 10 contra o Corinthians, que é um clássico, você tem que pôr o titular. 13, eu não sei com quem o Santos vai jogar. Barcelona, né? Aí não, é 13, Libertadores. Não, é, Libertadores. É, aí então, é Libertadores. Joga titular. No outro você poupa, filho. Como assim? Vocês estão loucos? Ah, desculpa, é um modo de pensar diferente. Eu acho que não pode, eu acho ainda... que não se pode abrir mão de todos os campeonatos por causa de um. É. Porque você não combinou com todo mundo de ganhar, e, né? E todo agora, mundo... Domênico, não é verdade? Por que você acha que eles estão abrindo mão do jogo de pôr o titular contra o Corinthians? Por quê? Ah, o Levir tem essas coisas dele. Porque ele já sabe, filho, acabou o campeonato. Nossa! Olha, foi desumilde agora. Acabou o campeonato, 12 pontos de diferença. O treinador, o Carilli hoje deu entrevista, não deu essa entrevista que acabou. Tudo bem que eu entendo que ele é do futebol, ele não pode, mas ele falou que... Mas eu não tenho salário do Corinthians, eu posso falar, pô. Não, sim, você pode. É, acabou. Não, você tem todo jeito. Claro que existe uma... Se você pôr, de repente, uma projeção matemática, o Corinthians deve ter mais de 90% de chance de ganhar o título. Exato. Não tenha dúvida disso. Não, e outra, precisa ter alguém para querer ganhar o título do Corinthians, que não tem ninguém. Exatamente, eu ia falar isso. É isso aí. Também, se os outros também não quiserem, também... E ó, o Santos tá abrindo mão, Grêmio tá abrindo mão. É, Domênico, palhaço, o Palmeiras não consegue ganhar, ganhou do São Paulo. Domênico, 90% de chance, 90% de chance de você ganhar na Mega Sena. Você tava feliz hoje, não? 90%? Porra. Porra, então, 90% acabou. 90%. Não, mas não acabou, não ganhei ainda. Diga, Narigudo. Mesmo assim, mas não ganhou. Não, acontece o seguinte, há uns dias atrás, o Santos jogou, eu esqueci com quem, uma segunda noite aí, acho que foi no Pacaembu, não foi? Fluminense. Santos e Fluminense, Alê. Rapaz, aí na segunda-feira de manhã, eu encontrei um jogador do Santos. Aí eu falei, ô, velho, o que você tá fazendo aqui? O cara virou pra mim e falou o seguinte, o que eu tô fazendo aqui? Ele falou, pois é, o Levir deu folga pra mim, pra não sei quem. Tipo, o jogador estava perplexo. O jogador estava perplexo. Ele falou, olha, eu queria jogar, o fulano queria jogar... O outro queria jogar, mas o homem mandou... Eu falei, mas descansar do quê? Porque naquela semana que o Santos jogou contra o Fluminense na segunda-feira, o Santos não jogou com mais ninguém no meio da semana. Deu 2 dias, e aí, de aí, o Santos, aí sim, lá naquele jogo, quantos rodadas faz isso, Alê? 2? Isso. Pô, 2 rodadas atrás, o Santos deixou bem claro que abriu mão do Brasileirão. E deu folga agora também, viu? Então, eu não consigo entender isso, cara. Mas sabe o que eu acho? Só volta quinta a trabalhar. Sabe o que eu acho? E, ó, eu ouvi do jogador, eu não vou citar o nome pra não ferrar o cara. O cara falou, eu queria jogar, mas vou fazer o quê? O homem mandou dar folga. Então, mas você não acha... Né? Não, quando aconteceu isso daí, o Santos tinha abrido mão do campeonato, porque o Corinthians tava vindo numa levada bem legal, no primeiro turno ainda. Foi. Tava na levada do talvez ninguém imaginasse que o Corinthians perderia esses 2 jogos aí para times menores, times claro que estão lá. Sem então, o Romero, certeza que ia perder. Mas aí os caras buscam, porque assim, sabe, os caras largam mão de um campeonato muito cedo, vocês não acham? Claro. Não é, Ale? Bom, mas aí nós temos duas coisas distintas. Tudo bem, o time tem tudo para ser campeão, mas largar o campeonato... Mas peraí, nós temos duas coisas distintas. Uma é reconhecer se existe uma sobrecarga em cima do jogador e o quanto ele aguenta ou não. A outra é um possível erro do Santos em dar folga demais. Então não é porque o Santos, de repente, deu uma folga desnecessária que está errado o modo de encarar hoje o grau de atividades que os jogadores têm. Porque... Sim, mas o que está errado é o que está errado no Santos. Eu falo pelo Santos, o que está errado, no meu modo de ver, voltei, é abandonar. Infelizmente. É abandonar que o isso? campeonato. Nossa. abrir mão do Campeonato Brasileiro. Maldito. Você abre mão do Campeonato. É o que aconteceu com o Palmeiras. Moleque. Abriu mão do Campeonato Brasileiro para se dedicar à Libertadores. O que, que aconteceu na Libertadores? Ah, foi pro saco. Porra, só um vai ganhar a Libertadores. Só um ganha. Né? Eu vou fazer uma pergunta. Você não pode abrir mão de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, para se dedicar à Libertadores. RG, quem muito quer, nada tem. Tá de brincadeira. O Santos já passou por isso. Pô, já, Copa do Brasil, né? Eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou me parabenizar por ela. É mesmo? Porque alguém realmente... parabenizar? Sim. Desumiu, o Palaia fez uma vez no Palmeiras. Já te dar os parabéns. Obrigado, mas acho que você não vai gostar. Mas é o seguinte, se o Corinthians estivesse disputando a Libertadores e a Copa do Brasil, ele teria essa vantagem hoje no Campeonato Brasileiro? Não. Não teria. Óbvio que sim. Você pegar o Campeonato... Não teria. Vamos ter como referência, para ficar mais claro, principalmente pro seu Maurício Borges, que é sim um moleque. O campeonato mais disputado do mundo, que é o campeonato inglês, ok? Certo. Ok. Vamos de inglês? Ok. Vambora. O brasileiro é mais disputado que o campeonato inglês. Tá, eu não vou falar com o Maurício mais, esquece. É, o Chelsea foi campeão inglês. É o atual campeão inglês. Ele nem disputou a Liga dos Campeões. Aí o anterior, antes do Chelsea, foi o Leicester. Isso. Também não disputou a Liga dos Campeões. Não, é time pequeno. Então, não é no Brasil que o jogo é mais físico, é no mundo que o jogo é mais físico. É que na Europa, nos principais campeonatos, além dessa disputa física, da intensidade do jogo, os bons estão lá, os melhores estão lá. Então você tem a parte física que é muito forte, mas também tem a parte técnica. Muito bem, é obrigado. Isso aí. Obrigado, nossa, muito bem. Foi pra olha, mim. Ninguém repercutiu essa pergunta. Mas também achei. Não, viu, não, eu entendi. Mas a lógica falou. Por isso que eu dei parabéns antes. Eu sabia que ninguém ia ouvir. Eu, na verdade, eu gostei da pergunta que você fez, porque você citou Chelsea. Chelsea me lembra tão boas lembranças. Tá vendo? É a única coisa que a cara escutou. Seu Bento, porco. Agora porco agora. Opa, nós. E Domênico? Como, que tia, tio como Cato. Falamos aí na... Fala da naba. Como que? Falamos tem que falar eles aí, os trouxa. Como falamos na segunda-feira retrasada. Segunda retrasada? Né? Essa semana é o dia que o Felipe Melo vai ser reintegrado mesmo. Certo. Né? Muito perto disso acontecer. Na segunda-feira já deve estar treinando aí. Certo. Porque na quinta-feira encerra a... Fecha a janela. Janelinha fecha. Não tem o jogador. Não tem, então vai ser reintegrado aí. Enfim, tá de volta o Felipe... Ah, mas ele não quer ir, né, Benja? Proposta tem? Isso eu não sabia. Outra coisa, mas é Brasil, Benja? Isso é outra coisa. Não, é Europa. É Turquia. Ele de não novo, quer ir? Pra ele voltar? Ele não quer ir, né? Mas ele não tá muito afim, não. É, então. É, já voltou pra 12 isso. 12 anos lá, né, Benja? Quer ficar um pouco aqui, né, meu? Tá ganhando bem, estabilizado com a família. Mas ele tá de boa com o Cuca? Então, diz que conversaram. Deram o dedinho. Conversaram aí, eles mas... conversaram. Gente conhecendo como é o Cuca... É... Pode ser que, né, beleza, vai, volta aí. Ele vai voltar, porém ele não tem a garantia de ser titular. É. E eu acho que nenhum jogador tem que ter essa garantia. Acho que quem tem que estar bem, joga. Quem não tá bem, segura no banco, filho. É isso aí. Mas, ô Domênico, o Felipe Melo é pior do que o Tietê ou do que o Thiago Santos? Porque ele joga nas duas. Aí que olha, tá. Mano... Aí que tá. Depende... O Cuca, Domênico, eu não sei se você concorda comigo, mas analisa, diferente. Domênico, ó. O Cuca, ele via lá o Tietchan mal, não tirava o Tietchan do time. Ele via lá o Thiago Santos limitado, porque o negócio do Thiago Santos é marcação, é destruir. Ele evoluiu bastante. Então, mas você não pode exigir do Thiago Santos a criação, não é a dele. Não. O Felipe Melo, ele consegue fazer uma boa marcação e é um cara habilidoso com a bola no pé. O Tietchan mal, ele não sacou do time. O Felipe Melo, mal, depois da lesão até ele não conseguiu aí, retomar a titularidade, o Cuca não deu chance pra ele novamente. Você não acha que o Cuca pegou um pouco no pé dele? Ah, é difícil saber o que anda no treino, nessas coisas, o que aconteceu de fato. Não, ele não gosta do estilo. A gente não sabe... O estilo de jogo do Felipe Melo. Porque o Felipe é aquele cara... Posicional. Segundo o Cuca, né? Mas posicional. É posicional. E o futebol moderno hoje exige que você não tenha... Como, por exemplo, você pegar um jogador americano, pra mim, moderno pra caramba, é o Moisés. Sim. Moisés, ele, quando não tem a bola, ele vem ser volante. Moisés é clássico. Vira volante. Quando ele não tem... E quando tem a bola no seu domínio, ele vira um meia. Verdade. Então, isso é ser moderno. O Felipe Melo, ele é volante. E vai ser volante com bola no seu domínio ou sem a bola no seu domínio. O Cuca gosta de jogadores mais... O Tietchan, o ano passado, também tinha muito isso, né? Essa versatilidade, né? Pois esse ano não tá indo muito bem, mas o ano passado ele tinha essa versatilidade. Tanto que você o Moisés... Você falou que o Tietchan era melhor que o Paulinho ainda. Moisés e Tietchan, Moisés Tietchan, mas o ano passado jogou muito, mano. Mas você falou isso também. Aí é bobagem. Paulinho, né? Não, pera só um minuto. Ô, Domênico, você tentou, passar esse blefe mesmo? É que teve esse blefe, eu acordei. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Não falei que o Tietchan... Não disse que o Tietchan era melhor que o Paulinho. Disse que o Tietchan não perdia nada, Paulinho. É diferente. Então? Até o ano passado, jogando... Se você analisar, Kari, seja imparcial. Eu sei que você é corintiano, mas seja imparcial. O que jogou ano passado é brincadeira, velho. Eu vou tentar fazer. Eu não sei se ele vai blefar. Eu agora sou. Vamos ver. Mas, não me pede coisas o Tietchan, ano passado, jogou demais. É fato. Não adianta me falar. Ah, mas não tem. O Tietchan jogou muito ano passado. E credenciou ele não ser pior que o Paulinho. Eu acho que o Paulinho hoje, vai jogar mais. Hoje, tu Paulinho tem? Tá hoje você analisa hoje. É lógico. Não, na carreira hoje, ano também. Passado, o Tietchan não tá jogando. Também. Não, mas o que eu disse aqui... Vocês estão querendo passado, me jogar, e não vão conseguir. Foi num dia do ano passado. Querem me jogar contra a população e não vão conseguir. Marcão. Marcão foi um dia só que o Tietchan jogou bem e o Paulinho tava com cachumba, foi isso. Só pra concluir, o seu Alê é muito engraçadinho. Não, muito o seu engraçadinho. Ele é engraçadinho agora. Mas o senhor, no ano passado, não falava isso, né? Porque eu não tava aqui também. Duas caras, então, é isso que o senhor é? Na televisão o senhor não falava isso. Duas caras. Que eu acompanho, senhor. Duas caras. Tá? O senhor não fala, o senhor não falava isso na televisão, não. E vi uma vez o senhor falando aí que o Tietchan era um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. Mas eu vi o senhor falando. Então o senhor não vem aqui falar que só uma vez na vida foi melhor que o Paulinho. Cada duas vezes. Cuidado com o que o senhor fala. Marcão, eu sou seu fã e ouço o senhor também. Mesmo sendo no mesmo horário que eu tô aqui, mas chegam gravações pra mim. Você tá me seduzindo, pegou? Mas ô Domênico, desmascarou, hein? De repente o Ale pode ter falado isso daí quando o Tietchan tava no programa dele. Esses caras que trabalham na televisão, é o tal de fazer média, né? Mas o Ale não faz, não. Todo mundo tava falando mal do Acari até agora. Agora que ele chegou aqui. Era até as 5 horas da tarde. Né? Duas caras. Você fala, Acari boa é na boca, você falava, né? Não, falava, você viu o que o Acari fez com a Silvana da novela lá, a Lilian Cabral. Agora a mulher tá internada, culpa é dele. É isso aí, olha, hoje o André Acari tá aqui. O Kleber, olha, o famoso Kleber querido, na nossa transmissão do Face, ele fala aqui. É seu amigo? Então, querido é seu. Kleber querido é falso, pô. O Kleber querido é meu amigo, nada para ninguém. É bagaço, né? Você já falou querido. André, falso, querido. André Acari, um monstro, um dia sentarei na mesma mesa que você. Ei. E será um prazer jogar e aprender contigo. Parabéns pela colocação em Barcelona. Valeu, valeu, querido, obrigado. Ele, Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso ser desumilde agora? Ah, lá vem. Eu já sentei na mesma mesa pra jogar com a Kari. Desculpa, viu? É mesmo? E ainda ganhei duas mãos. Ô, louco. A Kari, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele que falou que eu ia ter que fazer, né? O pôquer cresceu muito, né? Aqui no Brasil, principalmente no Brasil. No mundo já era... É esporte. O pôquer é um esporte. É como se chama? Um esporte, né? Cara, em 2010, pôquer ganhou a requisição da INSA de esporte. Esporte da mente. Você é um profissional do negócio, né? Nesses torneios, só entram profissionais? Não. Entra qualquer um. Ah, qualquer um? Qualquer pessoa pode entrar. Entendi. Na verdade, a diferença... Mas aí, no final, fica sempre os profissionais, né? Normalmente, fica sempre a mesma galera. Mas a formação é que nem um torneio de tênis, por exemplo. Você paga uma inscrição, você vai participar do torneio... Pensei que só entravam profissionais. Não, né? Entra um... Na verdade, tem alguns torneios mais caros que aí a galera costuma entrar muito, né? Entra mais profissional, mas... O Domênico e a Kari, eu também participei de um torneio onde tinha muitas profissionais do amor. Pôquer do amor. Strip poker, o Domênico. Strip poker, legal isso aí. Na rodada, ao invés de você colocar as fichas, você vai tirando as peças de roupa. Quem perder a mão vai. Você perdeu, ganhou. Strip poker. É, sensacional. Você ficou só de cueca. Entrou na premiação, né? Seminu. Você chegou a ficar com mais. Foi que rodada, Marcão? Ah, eu tava com aquela cueca zorba com elástico frouxo, manja, pô. As coisas saindo meio pulado. Cheguei até só com a bochecha do fofão pra fora? Na verdade, quando ele tirou a cueca, eles viram que ele tava com pouca ficha e ele caiu. Ô, Sombra. Eu perdi as manchetes. Eu perdi a manchete do São Paulo porque eu tava ali cortando o rabo do macaco. Aproveitar que o Acari tá aqui agora e perguntar pro Acari e pro Sombra aqui. Vocês acham que o Pinote e o Leco do São Paulo, eles têm perfil de jogador de pôquer? Putz! Blefa! Não, porque eles a gestão dos caras tá uma porqueria. O trocador caiu. Não, Marcão. Foi boa, Marcão. Eu achei que ele tava falando que ele blefa. Marcão. Faz um troféuzinho do RG. Troféu RG. Troféu RG. Mas, ô, cara, qual foi o maior prêmio que você já ganhou na sua carreira como, agora vai deitar, como atleta? Um reality? Um reality? Você é um atleta? Porque agora é esporte. Atleta da mente. Atleta da mente. Por falar nisso, hoje é dia do gamer, não sei se vocês sabem. É. Sim. Dia mundial do gamer. Foi um problema. Parabéns a toda a galera da. Parabéns, Bota. Parabéns a toda a galera da SK. Obrigado. Pessoal da Fúria, parabéns, do CPR, da CRB. Gamer, todo mundo, não gay. Ai. Cara, o maior prêmio que eu ganhei foi o mundial, cara. Ganhei o mundial em 2011. Lá em Las Vegas, foi a minha maior premiação. Não, mas eu não quero, quero valores. Valores. Cifras a cara. Quem quer cifras a cara? 700 mil. 700 mil reais? Dólares. Dólares. Ah, tá, então tá, desculpa. Ô, mano, você não vai falar isso do Dodô, não, viu? O que é isso? Fala tá o quê? Falando que até isso? O Acari tem mundial e o Palmeiras não. Isso ah, não! Não! Inclusive a Leiloca, a Leiloca. Ela falou que ela só sai quando ela der o mundial pro Palmeiras. Ou seja, não. O patrocínio é vitalício. Falou, é eterno. Falou quando der o bimundial. Bimundial. Ah, o bimundial ela exagerou demais. Tá sacaneando. De exagerada nem é nada. É só procurar que se informar que houve ela vai estar lá que nem a Dercy Gonçalves. O torneio existiu. E se existiu, meu amigo, não há o que negar. Vocês estão zoando, mano. Ah, não existiu, não existe. Vocês não vão falar mal da Leiloca perto do Dodô, porque aí é coisa de bagaça, de peguete, é diferente. É diferente. E outra, Ale, eu acho que vocês estão zoando muito no mundo, porque é assim, ó. É, tá falando do bimundial. É só ganhar 2 anos que é bi, pô. É. O Sombra já tá valendo perguntar pro Acari, não? Claro. Já tá valendo. Você sabe, eu tava aguardando a sua pergunta pro Acari. Não, porque eu tenho a curiosidade do seguinte, né? Porque o Acari, não sei se vocês sabem, ele é do bonde da Lancha Galáctica. Hã? Bonde da Lancha Galáctica? É, que vai... Você acha que eu achei que você não ia tocar nesse assunto? Não, porque isso é verdade. Me impressiona, me chama a atenção, que ele tava... No... Foi no Réveillon, aquela lancha lá? Foi. Tava com os fera, tipo, fera. Ah. Né? Sim. Neymar, Bruninho, Thiaguinha, certo? Aí. Ah, só a maldade. Você não... Eu fico, por exemplo, eu fico do lado de um famoso, que nem você, né? Você é um famoso. Eu fico um pouco nervoso, dou uma tremida, sabe? Ah. Você quando começou a conhecer esses caras aí, tipo o Neymar, que hoje você é próximo, os caras fera, você também não deu uma pipocada assim ou foi normal pra você? Não, dá uma pipocada assim, dá uma tremida, porque você vê o cara o tempo inteiro na seleção, você torce pro cara, de repente você tá ali ensinando o cara a jogar pôquer, é sinistro, né? Mas os caras são muito legais, cara. O Neymar é um cara, não sei se algum de vocês conhece ele pessoalmente, mas... O beijo, amiga. Ele é um cara fora da linha, assim. É. Cara, mas o, se você fizer uma análise por fora, assim, da vida dele, de como ele trata a vida dele, e juntar os pontos, você vai entender que ele é um cara diferenciado, né? Não na carreira dele, que já é bizarro. Acari! Oi? O brasileiro não gosta de quem faz sucesso e ganha dinheiro. É, eu sei disso. Pô. Eu tenho hater pra cacete. Infelizmente. Eu conheci o Neymar, ele tinha 12 anos de idade. É um moleque. E continua o mesmo cara, humilde, gente boa pra caramba. Tá ruim, merece o sucesso que tem. Cara, o Neymar, só pra você ter uma ideia, quando ele tava decidindo o que queria fazer do Barcelona, o PSG e tudo mais, eu trocando ideia com ele, conversando com ele, cara, uma das coisas que mais pesava pra ele não era a situação dos clubes, nem o dinheiro que tava pagando, nem nada disso. Era onde os amigos dele e a família dele estavam pedindo pra ele ir. Então, tipo mas assim, os amigos dele falando, cara, se você for pra lá, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aquilo ali tinha um peso na decisão dele maior do que as outras pessoas têm, tá ligado? Mas o Acari, eu só vou fazer uma ressalva aí, com relação ao que o Ben já disse. Ele falou, o brasileiro não gosta aí de pessoas que ganham dinheiro e fazem sucesso. Eu discordo, cara. O Kaká é um cara aí que ganhou dinheiro pra cacete e fez sucesso, e o brasileiro não odeia o Kaká. Você pega o Ronaldo Gaúcho, o Romário, o Ronaldo... São caras que fizeram também história, sucesso, dinheiro, enfim. E o brasileiro não tem uma antipatia por eles. Eu acho que a questão é mais o carisma mesmo do cidadão. Você pega lá o Neymar. Mas acho que o Neymar não tem carisma, mano? Eu acho que tem, mas o brasileiro, Acari, ele tem o direito também de não gostar de determinadas pessoas. Nada contra o Neymar. Eu, particularmente, eu gosto. Eu acho que o Neymar, em determinados momentos, ele foi até meio bobo, com expulsões bestas em seleção brasileira. Mas aí até a gente tem que relevar, porque é uma situação que era um garoto ainda. O Neymar, ele tá amadurecendo a cada ano. Sei lá, em um ano ele tem que amadurecer 10, por tudo que ele representa. Hoje o Neymar é um case de sucesso. E eu entendo também, é um garoto, tinha lá seus 17, 18, 19 anos, 20, 21. Quem não vai fazer besteira com essa idade? É normal. Mas eu não vejo o povo brasileiro, o cara fez sucesso, ganhou dinheiro, vou falar mal. O Ayrton Senna ganhou dinheiro e fez sucesso? Ninguém falava mal do Ayrton Senna por simplesmente falar mal. Em determinadas atitudes que o cara tinha, ele era motivo de crítica, como qualquer pessoa pública. Mas eu não o que vejo, acontece assim, às vezes, algo... mano, é que a pessoa. É que eu acho que a pessoa, o brasileiro. Não, não dá pra falar no brasileiro porque é generalizar demais, né? Tem gente de todo tipo. Mas tem muita gente no Brasil que não consegue colocar o mesmo peso na crítica e no elogio, entendeu? Não, tipo assim, o cara, quando ele vai criticar, ele critica com seis pedras na mão, ele vai com a faca no pescoço. Sempre fica aí... mais marcado a crítica, né? Destruir é sempre mais fácil que construir, entendeu? Ah, pra isso tem um botãozinho do banir, que é maravilhoso, né? É, mas aí o cara, quando ele acontece alguma coisa positiva, cara. O cara não tem a mesma... Eu vou dar um exemplo. Você pega um caso, sei lá, o Neymar na Olimpíada. Cara, o que ele fez na Olimpíada... Foi demais. Mas é demais assim, é demais pra ficar falando todo dia do cara. É. Tem que falar todo dia, tem que mandar no Twitter. Elogiando o cara, entendeu? Ninguém não, a galera comemorou, passou três dias, cara. Acabou, ganhou, entendeu? Agora ele perdeu do Iraque, lá empatou com o Iraque, não sei quanto foi, esqueci o resultado. Pô, os caras ficaram três semanas xingando o cara na televisão. Mas, ô Akari, até um lance aí na Olimpíada que ficou marcado, foi na própria comemoração, o Neymar ali ganhou uma medalha olímpica, coisa que o Ronaldo tentou e não ganhou, o Ronaldo Gaúcho tentou e não ganhou, outros jogadores aí com extremo talento tentaram e também não conseguiram vencer, o Neymar conseguiu. Mas na volta olímpica, ele para pra bater boca com o cara. Sabe? É uma situação Mas não é, mano. Tem hora que enche o saco, entendeu? Tem hora que você então, todo mundo olha o feito. Por mais que não dá, né? Olha o feito. Olha o feito que ele conseguiu. Vai parar pra bater boca com o Mané, vai dar igual pra um trouxa, sabe? Mas é que chega uma hora que dá no saco. Você, em algum torneio, você já teve que responder provocação de fora? Você lá jogando, tem torcida em volta. A comunidade do poker, assim, é uma comunidade... Não é tão... É óbvio que não é tão grande que nem o futebol, mas ela é muito... efervescente, assim, a galera é pedrinada, entendeu? Então os caras torcem com força, xingam com força, elogiam com força também. Tá brincando? Já chegaram a você tá lá numa mesa e nego xingar? Não, já xingou, mas principalmente em rede social, é mais forte em rede social. Não, tô falando assim, durante o jogo mesmo, não, os caras lá. Durante o jogo é mais pode também, mesmo né? Porque todo mundo que é macho em rede social chega no vamos ver mesmo, ao vivo, amarela, né? Sempre assim. Sim. Eu já tive caso de cara me xingando 10 dias seguidos, de repente eu fui num BSOP, e eu vi a foto do cara me xingando. Eu vi o cara pedindo pra tirar foto e ia dar autógrafo. Você tá brincando? Aí quando ele chegou, eu falei, velho, você tá de sacanagem, né? Sério, mano, você é o cara que tá me xingando o dia inteiro, cara. Faz 6 dias que você não para de me xingar, tá pedindo dá pra tirar outra foto, face, cara. Dá outra face. E o cara? E o cara? Dá outra face da mão. E aí, cara? E o cara falou bem. Não dei, não. Mas, pô, mas é demais, né, cara? Vai dar vontade, né? Não, mas o cara? No geral, assim... Mas o cara fez o quê quando você falou? O cara ficou sem graça. Não, saiu tanto. Ficou sem graça andando. E dane-se também, o cara, não tem essa. Não quero. Não sou de ficar. Tem que dar atenção pra quem gosta da gente, ninguém, né? Mas, pô, mas o mínimo de carinho, de respeito Gente, é necessário. Vamos colocar aqui os nossos ouvintes no ar, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo entrar ao vivo aqui. Hoje, geralmente, a gente coloca os ouvintes virgens, mas como hoje a gente tem convidado especial, e hoje a gente tem um convidado especial com o André Akari aí, pô, um dos maiores astros do pôquer mundial. Possivelmente, você é o maior brasileiro no pôquer, é isso, Akari? Não sou não. Cara. Como não? Quem é? Um tá assim, humildão. Fala outro nome. Seja humilde, tá humildão não. Agora. Não. Você. Sem H. Mas quem que é o que cara que mais ganhou? Foi você, pô. No Brasil? Não, quem ganhou o Mundial? No Brasil. Três brasileiros ganharam o Mundial. Eu, o Alexandre Gomes e o Thiago Decano. Os três. Ah, então são mas se nenhum dos dois veio aqui, então ele é o maior. Hã? Ah, sim. Não, quem vem aqui é o maior. Então eu sou o maior. Se vem aqui é o critério, então... É o maior e o melhor. Pronto. Numa mesa com esses dois, cara, você já jogou? Já são o Thiago Decano é meu amigo. E pessoal, quem ganhou nesse jogo entre mas o Thiago Decano quem é o melhor? Já ganhei dele várias vezes, ele já ganhou de mim várias vezes. Quem ganhou mais? Não tem isso. Cara. Ah, você perdeu mais, rapaz. Você não quer assumir. Se eu perdesse mais, eu assumia fácil. Olha, daqui a pouco a gente podia simular um joguinho aqui na mesa. Rouba monte. Né? A gente podia simular aqui o Domênico contra o Akari. Porque o Domênico, ele quando ele faz o resort do estádio, pode falar. Nas nossas brincadeiras, falador. Ele fala assim, eu sou bom demais. Falador passa mal. Mas eu falo no que eu sou bom. Em tudo, ele fala em pôquer, eu brincava lá, mas eu não... Quer brincar, vai no play Domênico, center. Domênico, eu tenho um curso de pôquer aqui em São Paulo. Você tá convidado pra ir. Pô, que legal. Você vai lá e a gente vai arrebentar esses caras. Aliás, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o pôquer depende mais de sorte ou de habilidade ou de guardar as cartas que estão acontecendo? 0% de sorte. Zero? Zero. No longo prazo, 0%. No curto prazo... Mas como é que perde, então? A questão é a seguinte, no curto prazo... Mas você teve um azar. No curto prazo, tudo tem sorte. Futebol tem sorte. Se for disputar pênalti, então, eu e o Neymar... Então tem sorte. Se for um tiro só, é capaz de eu ganhar. Se for 1.000 chutes no gol, eu e o Neymar, não tem como eu ganhar. Ele vai ser sempre melhor que eu, entendeu? Então tudo que você coloca em estatística, volume, o volume mata a sorte, ele anula a sorte. Então, se pegar a mão que eu perdi só de dama-dama contra as-dama, que bateu o asno... Isso é sorte? Sim, eu tive azar, o cara teve sorte. Mas a construção de 1.000 mãos sendo jogadas, então não tem como eu perder em 1.000 mãos, eu ser mais perdedor do que ganhador. Eu vou ser mais ganhador, eu só não posso reduzir isso para um volume de uma unidade, ou duas unidades. Mas o Mota tá falando aqui que perdeu o volume. Ô, cara, em quanto tempo aprende um cara que não sabe jogar? Quanto tempo ele demora pra aprender? Eu tenho um time de pôquer, né? Um time de pôquer tem 54 jogadores. O Acari Team. É, a gente pega o cara que é muito básico, ele não tem muita noção do jogo ainda, ele faz um teste, mas pra gente saber se ele tem tipo só o senso, assim, de sabe a regra, obviamente, mas tem uma noção de lucratividade. Não sei nada. E aí demora pelo menos uns 6, 7 meses pro cara engrenar, pro cara pegar a manha. Pelo menos jogar e poder ganhar um dinheirinho ou não? Isso, é sempre uma relação grande com o tipo de torneio que esse cara joga, entendeu? Tá. O jogador de pôquer é definido pelo... A expressão é average buy-in. É a média de entrada no torneio que ele vai dar. Então, por exemplo... Você pega um cara que começa no Acari Team, ele começa dando entrada de torneio de R$3. Ah, o torneio dele custa R$3. Tá. Se esse cara, a gente transforma ele em lucrativo num torneio de R$3. Tá. Se ele jogar o de R$10, ele já perde. Ele não vai ser ganhador. A gente tem que subir ele pro de R$5. Ah, depois tá. subir ele pro de R$7. Devagar, né? Vai porque são técnicas diferentes, são lógicas diferentes e tudo mais. Caraca, velho. Então a gente vai preparando o cara pra ele subir de average buy-in, até que ele consegue rodar o circuito mundial. Jogar torneio. O circuito mundial já é um nível. Aí né? já é outro nível pra você conseguir ser lucrativo. Cara, essa situação aí no Brasil de cassino, volta, não volta, tem uma grande parte aí lutando. Você tem informação? Como é que tá isso? Cara, isso é. No Brasil, o Brasil é um dos únicos 3 países do mundo que não tem jogo liberado. Né? E os outros têm motivo religioso e tudo mais. O jogo de azar no Brasil, ele é permitido. Só que ele é explorado pelo governo. Então ele é explorado pela Mega Sena, a Caixa Econômica com as loterias e tudo mais. O que transforma o jogo de azar num mega déficit, numa coisa muito ruim pro país. Aprovar o jogo aqui, o cara sai um monte de benefício. O cara pega o avião e vai... Não, o pior não é nem isso. O pior é que o jogo de azar acontece underground, entendeu? Mas tem uma exceção, ele acontece em cassinos clandestinos, ele acontece no jogo do bicho, ele acontece em um monte de coisa que o Brasil não arrecada imposto, que não gera emprego registrado em carteira. Então, o que acontece? É só de interesse de poucas pessoas para ganhar dinheiro com o lado obscuro do negócio. Mas tem uma exceção aí, que é o corrida de cavalos. Que aí não é administrado pelo governo. A corrida de cavalo não é administrada pelo governo, ela é de licença pública e ela é o único jogo no Brasil que não anda. Ele nunca conseguiu andar, porque ele não requer o investimento necessário que as empresas de fora poderiam trazer. Ele não tem uma força, porque na verdade o governo põe a carga dele de dinheiro pra Mega Sena. Até que a Mega Sena você ouve em todo lugar, anuncia em todos os lugares, sai nas TVs e tudo mais. A corrida de cavalo não tem, entendeu? Só que acontece, as pessoas às vezes emitem opinião sobre o jogo de azar, falando se é bom pra sociedade ou se é ruim pra sociedade. Não existe essa discussão. O jogo de azar é presente na sociedade, ele já tá na sociedade, não é? Ah, eu não quero que aprova, então ninguém vai jogar. Tá todo mundo jogando. Tá todo mundo jogando em sites que não são legalizados, tá todo mundo jogando em jogos que não são legalizados. O pessoal lá de fora que tá ganhando dinheiro. Exato, então é só uma questão de inteligência, que na verdade, de novo, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Portugal, Espanha, todo mundo tem o jogo legalizado, regulamentado, justamente pra encarar a situação que nem essa. E aqui no Brasil não tem. Galera, vamos colocar os ouvintes no ar aqui no 3284-7097. Vamos bater um papo aqui, porque o André Acari tá aqui. Se você tem uma dúvida sobre pôquer, né? Quer com uma curiosidade sobre a carreira dele. E você pode até perguntar de futebol pra nós também, tá bom? A gente permite, tá? Mas daí quem responde? Aí é um caso sério. Aí o Acari também. Aí deixa o Acari responder também. Tem alguém mas que é saiba. Melhor só de Corinthians, né? É. Eu não gostaria de ir respondendo pelo São Paulo. Ficou uma mágoazinha aí daquela da discussão prévia, né? É que ele é fanfarrão. O cara manja de futebol. É. 3284-7097, ouvintes no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Toca, Asdrubal! Eu não me engano. Que é isso? O mano couve, chupa cana. Dodô, eu não me engano. O mano couve, chupa cana. Ele não sabia mais o que fazer. E aí? Trocou sua cueca numa sunga de crochê. Opa! Ah, doutor, eu não me engano. O mano couve, chupa cano. Nossa, cano, hein? Bosta, ô, Marcão. Alô? Quem nunca, né? O Marcão é agora, velho. Nunca o cacete. Alô? Alô? Alô? Tá sempre com manteiga de cacau. Alô, Domênico? Opa, quem é? Aí. Oi, Domênico. É o Ezio, tudo bom? Hélio. Dá aquela besuntada. Espera só um minuto, gente. Como? Ezio. Ezio. Ezio, Ezio. O super Ezio do Fluminense. Ezio do quê? É, Ezio Luiz, eu falei com você, Domênico, eu sei que hoje era o 2020, mas acabou não sendo mais por causa do Acari, né? Ah, isso. Ah, acabou não sendo por causa do Acari, é verdade. Isso. Mas é Ezio... Ézio Luiz, da Silva de Oliveira. Da Silva de Oliveira. Quatro vezes sem juros. Vem um monte de vezes sem juros. E quantos anos você tem, meu velho? Tenho 35, Domênico. RG número 2. Sim. 3.5 hoje, terça. Caiu. Nem fala, RG, porque dá azar, hein? Posso falar, viu, Dodô? É, pode falar. Por exemplo, com relação a esse ouvinte aí, Ézio uma vez, velho. Ah, mas é sensacional. Ah, cara, e você tava falando assim a respeito das pessoas que são inconvenientes de mídia social. Então, por exemplo, tem aqui um cara na nossa mídia social, o tal do Bruno Gomes, que mora em São Paulo, né? Carinha de babaca. Aí ele coloca aqui. É isso! Aí ele coloca aqui. Ah, esse programa é um lixo, só o Acari pra trazer views. Aí, o que, que a gente faz? A gente usa aqui um negócio chamado bloquear. Pode filmar aqui que a gente bloqueia, tá vendo? A gente bloqueia. E pronto, confirmado o bloqueio do lixo. Ah, não, lixo. Entendeu? Ah, mas aí merece, hein? Aí, Akari, tudo se resolve. Sentimos muito pelo transtorno. Sentimos muito pelo transtorno. Não, mas é isso, Facebook, eu te amo. Ô, Sombra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a manha de abrir uma rede social e querer escrever contra alguém, alguma coisa, cara? Nunca fiz isso na minha vida. Fala, cara, hoje eu vou ferrar a vida desse cara. Eu vou encher o saco dele. Ah, foi você, então, né, safado? Sabe o que eu acho? O cara não deve fazer porra nenhuma o dia inteiro, deve ser um puta de um trouxa. Tem vários, viu, Domênico? Pro cara pegar e escrever pra alguém ou pra uma rádio, pra encher o saco. O cara deve ser um cara do imbecil. Domingo o cara me mandou uma mensagem. O cara é um prefeito de um imbecil. É a minha opinião. Ele quer chamar a atenção, né? Consegue, imbecil, né? Cara, idiota. Eu tava em Barcelona. Demais, vamos lá. Eu disputei o torneio com 1.683 pessoas. Cretino. Eu caí em quinto, arrumei uma grana boa pra cacete, fiquei mó feliz. Pô. Entrou um cara e falou, você é um bosta, hein, meu, em quinto. Porra, que legal. Você pegou cacete, velho. Cara, vai lá, ô trouxa. Tá bem, né? Vai porra, tentar. Não, mas você podia ter dado uma deitada, né, cara? E falei, pô, o que eu ganhei aqui você não vai ganhar na sua vida. Não, mas trouxa. Mas, gente, eu tava vendo um especialista falando a respeito disso, ó, Kari. Esses haters de internet, muitas vezes eles querem a atenção da pessoa pública. Então eles atacam. É a única forma dele, talvez, aí conseguir interagir com essa pessoa. Ele usa o ataque pra tentar uma resposta. Você sabe que uma vez, mano, eu vou te cortar, mano, teve uma vez que eu dei um blefe na rede social muito bom, velho. É mesmo, né? Cara, o cara entrou num fórum que tem de pôquer. Sim. E pegou e falou, esse cara é um marqueteiro, um trouxa do cacete, não joga nada, é um merda, e bababá, me xingou pra caramba, né, cara? E esse curso que ele dá é um curso de merda, ninguém aprende nada, e não sei o quê. Aí eu peguei e vi, e entrei no post do cara, e respondi, tá ligado? Aí eu coloquei assim, porra. Falei, porra, velho, você não tinha que ter falado assim comigo, cara. Você nem conhece meu curso, você nunca foi, então vamos fazer o seguinte... Eu vou te dar ele de presente, pacote inteiro. Você vai lá, passa o final de semana com a gente. E se você curtir, depois você volta aqui e fala que foi bom. Se você achar que é uma merda, você volta aqui e fala que é uma merda. Aí ele entrou no de baixo, né? Porra, mestre, que é isso, cara? Não acredito, mestre, que você fez isso. Pô, você é demais. Ah, é demais você, agora. Você é do caralho, puta que pariu. Ah, vai pro inferno. Muito obrigado, eu nunca esperava isso. Eu peguei, entrei de baixo e falei, tá vendo, trouxa? Era mentira, só pra ver como você é babaca. Você não vai entrar. Puta que pariu. É isso mesmo. Os caras querem blefar com o cara, né, velho? Tem que tomar na cabeça. Foi o blefe. Trouxa. Mas eu não sou contra todo o ataque da rede social. O like ataque, por exemplo, é uma forma de conquista, de sedução. Como assim? O like ataque? Like ataque. Dá um exemplo aí, como é que você faz? Futevôlei, o shark ataque? Não, não é isso não. Você vai curtindo em sequência a foto da pessoa que você... Até a primeira foto que ela colocou. É, você vai... É o like ataque. Aí quer dizer que, tipo, ela vai ver assim, ó. A Lê Oliveira curtiu. Então quer dizer que tem coisinha aí, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ou a pessoa é muito simpática... Ou ela tá querendo te pegar. Eu, por exemplo, não sou simpático. Mas também não tenho like ataque, viu, Mota? Porque senão o Mota conta tudo que a gente fala aqui no grupo das meninas lá. Ah, é? Elas escutam. E você já contou pro cara que você vai casar, não? Casar, já você vai ser convidado. Sério mesmo? Contra quem? Você... É, já vai contra separando quem? Contra quem? Vai separando uma roupinha. Dona Patroa? Dona Patroa conseguiu. Dona Encrenca conseguiu. Tem que ser antes dela operar a catarata, né? Senão. Vamos lá. Abriu o olho bem mesmo. Vamos lá. Ouvinte, 3284-7097, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos embora, jogar, perder, cair, rebaixar. Legal. Vamos embora, jogar, perder, cair, rebaixar, perder, cair, rebaixar, perder, cair, rebaixar, perder, cair. Essa música é muito boa. É muito boa. Alô? A cara chorando. Alô? Aqui, alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Opa, quem fala? Edgar. Oi, Edgar, tudo bom? Não. Edgar do quê? Edgar Cinelli. Só Cinelli? Só Cinelli. Quantos anos, Edgar? Só 39. Ah, RG, hoje terça-feira, né? Hoje... Com a cara e hoje, hein? Como é que é 3.9 hoje? Hoje o cacete, doutor. Como assim? É como assim? Final de semana lá em Santa Isabel. O que, que aconteceu, RG? Pô, fui andar lá na cidade. Ah, foi andar na cidade? Foi dar um rolê. Foi dar um rolê. E aí, RG? Aí tive que voltar, tipo, por quê? Mancando. Por quê? Mancando? RG? Quebrou chinelo. Ah, sei! Eu ouvi 10. Quanto seria? Quanto seria? Espera que eu quero escutar o comentário do projeto de Poço Artesiano. Que é? Não, isso aí é pelo menos 12, que é meu uísque. É maravilhoso. Tá. Alô, Edgar. Qual que é o bairro aí, meu irmão? Eu moro no Mogi das Cruzes. Mogi. Ó, a terra dos radares. Um abraço pra galera de Mogi. É isso aí. Tô sempre aí em Mogi. Hã? Perto de Santa Isabel. É, mas eu tô sempre aí. Tô lá em Mogi. Sempre. Olha, eu levo a mamãe lá em Mogi. Ah, é. Número 2. Ouso dizer que o faturamento da prefeitura de Mogi é tão grande quanto a prefeitura de Manhattan. Só por causa dos radares? Concordo, viu, mano? Só por causa dos radares. Radar, aquela cidade é uma em cada esquina, velho. Ah, é, um cê atrás é louco, do outro. Você tá de brincadeira, velho. Não, não, falou, cara? Radar, só tem radar na cidade, velho. Mogi já. Porra! Eu morei ali perto, em Aruã, cara. Tinha Aruã. Quem morou em Aruã? O Akari, pô. Akari. Eu moro na Aruã, cara. Ah lá. Oh, é mesmo? Aí, eu morei lá uma época, cara, mas fui embora depois. Foi depois. Anota o endereço novo do Akari, Quinta Avenida. Se você quiser fazer uma visita. Ele é vizinho do Marim, velho. É vizinho do Marim. Na Joel. Do Trump lá, velho. Ô, velhinho, qual que é o time que você torce, meu? Coringão. Ah, Corinthians, mano. Coringão. E você, Edgar? Não, vai lá, mano. Vai lá. Hoje estamos presentes aqui no Estádio 97 com André Akari, o maior brasileiro no pôquer mundial, cara. É o cara que tá estourado, é o cara que tá realmente mandando bem, quebrando tudo. Tá estourado? Tudo. Tá estourado no lado positivo, né? Por trás. Tá estourado em termos de sucesso. Tá estourado por lado positivo. Por exemplo, ó, o Neymar tá estourado no mundão aí, mano. O Neymar tá bem. Porra, esse tá com o Messi tá estourado no mundão. As duas burras na sombra, viu, mano? Márcio Imperato. Então, Edgar... Estamos hoje aí com o nosso convidado, grande irmão e ouvinte do Estádio 97, o André Akari, jogador profissional de pôquer, mano. Você joga um pôquer ou não? Ah, só no Poker Stars, aí, meu, muito mal ainda. Muito mal. É mesmo, velho? Mas você joga valendo uma grana ou não? Não, jogo porque se eu for jogar alguma coisa valendo grana, eu vou perder tudo. Então nem vou, porque eu jogo, brinco, mas só com fictício. No dinheiro mesmo não dá, né? Ah, mas aí é meio sem graça. Eu não gosto de jogar, inclusive, Akari, quando não tá valendo nada no bain. Porque senão perde a graça, velho. Porque o cara passa a não respeitar a mão. O cara começa a blefar toda hora. Toda hora é ruim, é horrível. Então. Aí no primeiro momento é bom, cara. É bom pra você aprender a regra, pra você aprender como funciona, entendeu? E aí depois que você quiser ir pro dinheiro real, você não pode ir sem dar uma pequena estudada, pelo menos. Algum estudo você tem que ter, senão é... Eu só falo do cash game, cara. Sou a favor do cash game, mano. Um dia tá rico, outro dia tá pobre. Falou agora. Ai, mas a mulher do Eurico agora. Agora falou. A mulher do Eurico aí, mano, Bibi. Ô, Akari. Oba. Deixa eu te perguntar, você entrou, começou a jogar pôquer porque você tava devendo até as calças, é verdade essa história? Não, não tava devendo até as calças, mas eu tava mal. Tava mal? Tava mal. Como é que... E aí? Eu trabalhava com tecnologia, cara, tava ganhando muito pouco. E você sabia jogar pôquer? Só gente... um básico? Não, não sabia, nunca nada. Joguei. Não, nada. E como é que foi? A gente fez um orçamento pra um site de pôquer. E aí a gente tinha que fazer um e-commerce pros caras, vender camiseta, boné, essas coisas. Eu tive que instalar o software. E aí foi que você aprendeu? E aí na mesma época eu tava passando pôquer na ESPN já. Vou tentar. Aí eu peguei, olhei e falei, vou comprar um livro dessa porra. Eu comprei o primeiro livro. Destrinchou. Eu falava muito mal inglês ainda, então pra mim foi difícil. Tem que falar, né? Hoje já tem livro em português, mas na época tinha só material em inglês. E aí? Aí comecei a tentar ali, com tradutor do lado, 2005. Sim. E aí comecei a pegar manha, cara. Na época o jogo era muito mais fraco do que hoje, né? Hoje tá muito mais forte. Então o pouco que você aprendia naquela época já fazia uma diferença muito grande. Dava pra ganhar graninha. Exato. E aí comecei a alavancar. Então primeiro mês eu tinha ali lucro de, sei lá... $80, $70. Caraca, velho. Mas era uma grana pesada. Aqui pode ser um caminho. E, pô, assim, isso eu trabalhando e jogando ao mesmo tempo. Então eu me dedicava, sei lá, 2 horas por dia pra estudar Quando eu ia no banheiro, antes de dormir, tá. Caramba. Você estudava 2 horas por dia e jogava quantas? Jogava pouquíssimo, cara. 1 hora, às vezes só um sitting goal. É, jogava pouco pra caramba. Pouquinho. Mas tudo online, né? Online. Tudo online. Tudo online. E aí, aí quando você foi pro primeiro torneio, quando foi? Então, daí começou aqui em São Paulo o Circuito Paulista de Holden. Foi a primeira vez que eu fui. Quando foi? 2006, comecei em 2006. Tá. Posição que você acabou. Ficou em que lugar? Não, fui mal pra caramba. Foi mal? Fui mal, não peguei nem perto da final. Tá. Né? Mas ali eu já tava jogando online bastante, já tava tendo uma rendazinha por mês e estudando ao mesmo tempo. Aí chegou uma hora que quando a minha renda tava mais ou menos uns $400, $500 por mês, foi quando eu falei pra minha esposa, eu falei... Vou jogar, Paulo, acho que agora. Eu vou, tipo, falar com os meus sócios da empresa, vou sair e vou tentar full time estudar essa parada. Caraca, velho. Cara. E aí meus sócios foram mega parceiros, né, cara? Eles falaram, cara, vai embora. Se der merda, você volta pra cá. Que legal. Tipo, não vamos comprar a sua parte, não vamos fazer nada. Vai embora e se não der, você volta. Aí, mas só cara, que deu, né? Mas também aí eu tive algumas coisas de sorte que mexeram comigo, assim. Eu ganhei um torneio, no poker tem um negócio que chama torneio satélite. É um torneio que você joga pra ganhar vaga num outro torneio. Tá. Você não ganha prêmio nenhum. Ah, não ganha, só a vaga. É que nem no tênis. Aí você ganhou. Aí eu ganhei a vaga pra um torneio no Conrad. Tá. Lá no Uruguai. Tá. E aí é um torneio que a entrada do torneio era $1,000. Eu não jogava essa entrada ganhou, nunca. Né? Quando eu ganhei, eu fui jogar. E aí que ganhei ficou? O torneio. Ganhou também? É. Puta foi vida, quando eu paguei meu apartamento. Paguei. Tá. Eu tava com uma dívida de apartamento. Cara, um torneio assim dura quanto? Cara, o Mundial que eu ganhei... O Mundial, vai. Dura quanto tempo? 4 dias, 12 horas por dia. Rapidinho, 4 dias. É. Mas é 12 horas. A Valência de Barcelona véio. Foi 7 dias. E o Mundial depende... O valor é quanto, mais ou menos, Zacari? Eu ganhei foi $1,500 da entrada, 3 mil pessoas. Você paga $1,500 pra entrar. Paga $1,500 pra entrar. E se ganhar... 3 mil pessoas entraram, eu ganhei 700 mil. Mas é cansativo, né, cara? 12 horas... Pra ganhar 700 mil, realmente ficou pesado. Mas, ó, cara, e como dólares, é que foi a né? reação da família, cara? Porque quando você decide realmente se tornar um profissional, um jogador, muitas vezes você não tem aceitação daquelas pessoas que estão mais próximas, assim. Sim. Vídeo futebol também. Às vezes a mãe fala, pô, mas você vai tentar ser jogador? Quantos não tem esse sonho e não conseguem? É, vai abandonar talvez o que você tem aqui, um trabalho fixo, um emprego, para poder se dedicar exclusivamente aí a essa profissão, aí, no caso, aí, jogar pôquer. Cara, como é que foi a aceitação da sua família com relação a isso? Eu tive, foi polarizado, assim, cara. Eu tive as duas reações. Meus amigos mais próximos e algumas tias e tudo mais ficaram meio horrorizados, né? Tipo, eu tava com duas filhas e, meu, você vai perder tudo. É, normalmente esse preconceito é porque a pessoa não tem informação ainda do que é, não sabe como funciona. E ficaram tristes. Meus dois amigos estão aqui, ó, o Ricardo e o André Gilberto, os dois estão aqui assistindo. E eles eram os caras que foram falar com a minha esposa. Eles foram até na minha casa, procuraram a minha esposa e falaram, cara, não pode deixar o André fazer isso, é maluca, vocês vão perder tudo e não sei o quê. Ele tá e doido. Me perder tudo, interna ele já estava errado, ele. Porque eu não tinha nada. Então, tinha interna nada. Ele. Como é que você toma hoje uma decisão para participar de um torneio? É pela grana que esse torneio vai dar? É pelos adversários que você vai... Qual é o critério? Você roda o mundo, né, praticamente. Como é que você toma conhecimento e como é que você decide essa participação sua, sim ou não? É, eu sou patrocinado pelo PokerStars, então os torneios do PokerStars eu sou obrigado a jogar, eu tenho que correr esse circuito. E aí pelo valor de entrada no torneio. Tem valores de entrada, por exemplo, em torneios de $100,000. Esse eu não jogo. Caraca! Porque quem joga esses torneios são jogadores melhores do que eu. Então eu não entro nesses torneios, né? $100,000. Hoje, quem que é o cara, de dólares. Cara, que você acha assim? Tem um torneio por ano de $1,000,000. Então. Cara, quem é o campeão do mundo hoje? Cara, tem um cara, um alemão, chama um austríaco, desculpa, chama Fedor Holz. Uhum. Esse cara é o considerado o melhor. Hoje é o considerado o melhor. Ele fez, em 9 meses, ele fez $24 milhões. Ô, Edgar. Ô, Edgar, boa noite. Boa noite. Oi, você tem mais alguma pergunta aí pra fazer pro Akari? Pra Kari não, mas só pra falar uma coisa pro Dodô aí. Fala, fala tá porra, velhinho. Tá ouvindo, ele tá ouvindo. Pode falar que ele é todo ouvido. Só pra ele falar da Naba. Ah, ele falou que não vai ficar ele tá pedindo a música. Ele tá pedindo a música. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Patrimônio mundial. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Ele tá dançando, olha. Ela tá rebolando, Dodô, até o chão. Impressionante. Olha o Bel Marques. Não, Max, chororô. Edgar, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação. Um grande abraço, sombra. Valeu, obrigado. Tchau, valeu, tchau. Valeu. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Nissan, né, Larigudo? Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só neste mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Então venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E olha, a partir de R$ 85.600 com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio Xtronic, CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Então já sabe, né? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan! Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Deixa eu dar um recado pra você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Fala a verdade. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Ô, cara, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Léo Pereira. É considerado campeão mundial de pôquer quem ganha qualquer torneio do WSOP ou apenas o M-Event? E o que é o M-Event? É o Main Event. Main Event, ok. É. Cara, quando você ganha um evento da World Series, WSOP, a World Series é World Series of Poker, então é Série Mundial de Poker. Uhum. Então todo mundo que ganha um evento da World Series, em teoria, é um campeão mundial. É, aí depende do bom humor das pessoas, né? Se elas querem considerar só o main event, não existe ninguém, nenhuma instituição no mundo que decrete o que é ou não. Agora, quem ganhar o campeonato mundial de poker, em teoria, é o campeão mundial. Tá. Tem o boxe, tem o Conselho Mundial de Boxe, tem a Associação Mundial de Boxe, tem três, se eu não me engano. Tem várias ligas também no poker. Tem EPT, PSC, WSOP. Cada uma delas tem a sua importância e todas elas têm um peso grande no ranking. Ô, Sombra, diga a dúvida aqui, porque eu e o R, a gente assiste, né, a novela Bibi Poderosa. Sim. Inclusive, só deixar aqui o Bibi Olhinho de Sapo. Meu desagrado que o Mano não convida a gente pra ir lá no morro. É. E tem a moça, a Lilian Cabral, que faz, aliás, que é um monstro como atriz, né? Tá fazendo o papel da jogadora lá. Isso é muito mal. Tá internado agora. É, esse tipo de abordagem sobre o esporte faz bem ou faz mal, Akari, pra vocês? Cara, a gente, quando começou essa história da novela, a gente pegou um avião e foi até lá falar com a Lilian Cabral e com a Glória Pérez, né? Fui eu e o Igor Federal, que é o presidente da confederação. A gente sentou com a Lília Cabral, sentamos lá numa livraria, ficamos 3 horas conversando. Ela foi super bacana, atendeu a gente super bem. Eu dei várias dicas para ela de como se comportar na mesa, o que ela deveria fazer. E a gente estava preocupada que isso daí poderia manchar o poker de alguma forma. É um entendimento que as pessoas têm. Que, na verdade, é uma forma de se passar informação equivocada. Não é de propósito que a Glória Pérez faz isso. O vício no jogo realmente existe. O vício em tudo existe. O vício em sexo, o vício em academia, o vício em uma cacetada de coisas. Você acha que tem gente viciada em academia? Imagina! Ô, louco, imagina! Acho que não. Ó, cara, e só um isso parênteses. Que ele tem no braço é um feto, não é? É. Ó, como só um mesmo o Mano fala, aquilo lá não é um bíceps, aquilo lá é um bumbum de anão. Olha no pau, Vieira, ó. Nossa. Vieira tá úmido essa hora. Vai te catar. Ô, Akari, vou me descer ainda a véia. Em relação a Lilian Cabral, antes que você complete a informação, ela é mais bonita pessoalmente ou na televisão? Ah, não. Cara, ela é bonita pessoalmente. É uma pessoa bacana. Ô, Marcos, ela tá na favela aqui. Não, deixa ele terminar. Vai, Akari, manda. Deixa eu terminar. Assim, dados estatísticos, né? Em Las Vegas, por exemplo, Las Vegas é o maior centro de jogo do mundo. Uhum. De todo mundo que passa em Las Vegas o ano inteiro, 2,3% das pessoas que passam tem algum tipo de compulsão. É muito pouco, entendeu? Só que para aqueles 2,3% é muita coisa, né? Porque é a vida do cara que está sendo corrompida. Então, é importante de se combater a compulsividade, o vício, é claro que é importante. Agora, mais um motivo para o jogo ser legalizado. Sim. Porque quando o jogo é legalizado, existe programa do governo de combater a compulsividade. Sim. Então, a Glória Pérez quis fazer isso, ela quis atacar ou pelo menos mostrar para a sociedade que existe um problema de compulsão no jogo. Só que ela escolheu o jogo errado. E ela viu que ela escolheu o jogo errado. quando a gente foi falar com elas, elas viram, elas pediram desculpa. Elas falaram que elas não tinham noção de como funcionava esse mundo dos jogos, que o poker, elas não sabiam que o poker era esporte. E elas já tinham gravado 45 capítulos da novela. E que ela não tinha muito como fazer. Ela falou assim, ah, eu me comprometo com vocês e depois, nas próximas gravações, a gente vai alterar o jogo. A gente vai colocar ela em cassino, em roleta. Isso. Que sim, gera infinitamente mais compulsividade do que no poker. Mas assim, a Línia, só pra você ter uma ideia, no sábado eu tava na mesa final em Barcelona. Uma das pessoas que mais me mandou mensagem no Instagram foi ela. Ah, ela postou foto, ela me mandou, vamos campeão mundial, você é o melhor, não sei o quê. Ah, legal. Ela tem plena noção do que tá acontecendo. Ah, então ela passou até um acompanhamento, então ela começou a acompanhar a história. Não, começou a acompanhar, começou a estudar, começou a entender como funcionava. E hoje é viciada. As pessoas que estavam ao redor dela deram uma força muito grande para ela, para ela aprender a jogar, para ela entender como que era. E depois que ela viu os resultados, não só meu, mas todo mundo, vários brasileiros que ganham bastante no poker, que tem muita mesa final, muito título, ela entendeu que ela tava falando do jogo errado. Só que daí já era tarde, ela já tava gravando. Mas eu acho que também tem a ver com o jogo da moda, né? Que é o jogo que tá todo mundo jogando. Ainda mais audiência, né? O jogo que o Ronaldo joga, o Neymar joga, a galera joga. Foi nessa balada aí. Mas assim, a Lilian é uma atriz, cara. Então também não dá pra ficar... A galera do poker fica condenando, né? Fica mandando pressão pra ela. Pô, você tá estragando o jogo. Cara, a mulher é paga pra atuar. Ela tá fazendo o trabalho dela, então... Não teve nada. E a Glória Pérez, que criou o roteiro... A autora, né? Ela criou o roteiro amparada numa amiga dela, que teve um problema de fato com o jogo. Sim. Uhum. E ela sabia que era um problema de jogo de baralho. Ela não sabia. Qual o maior deles, problema do poker pro entendimento da sociedade é que ele tem baralho junto. E ele acontece dentro de cassino. Mas só pra você ter uma ideia, não tem ninguém que acha que os lutadores de UFC são viciados em UFC. E o UFC só acontece dentro de cassino, entendeu? Uma coisa curiosa dessa novela e o vínculo que ela acabou tendo com o Estádio 97. Ela te chamou para entender da questão do pôquer e convidou o Vieira para entender também a questão daquela atriz que faz o papel da Ivana. O quê? O que, que é isso? Que é Ivana? Que é a trans da novela. A Daniela Pérez, ela conversou muito isso, Vieira. Com o Vieira. Ela fez a pesquisa. Conversou. Né? Legal. Conversou. Não é, Ale? Legal. Bem, conversei com ela. Um apartamento. Vou falar. Um abraço para ela. Obrigado aí para a Glória. Obrigado. Boa, Vieira. Visibilidade ao caso do Vieira. Então, eu vou mostrar o que você precisa cortar aqui. Laboratório da Ivana foi convidado. Que isso? A Vieira também ter barba. É, ó o hormônio, mano. Ele tomou, tá falando, tá crescendo barba aqui, mano. De nenê. Fica na sua aí. Tá Deus crescendo barba no Vieira. Ô, mano, diga. O Jadson já projeta Libertadores pro Corinthians. A permanência, é claro, né? E o Rodriguinho, você acha que também projeta a permanência? Então, Sombra, foi uma discussão que eu tive com o Benja recentemente a respeito. Não, você não discute com ele, impossível. Impossível, ninguém discute com ele, ninguém. O Benja, ele tem informação de que o Corinthians ele terá praticamente uma debandada. É, corre o risco até de perder 6 jogadores aí do elenco titular aí para nessa janela do final do ano, no término do Campeonato Brasileiro. Eu, não é uma informação, mas meu feeling diz que o Corinthians perderá no máximo 2. E os 2 que eu talvez aí acredite que possam sair são Balbuena e Guilherme Arana. Eu não vejo o Rodriguinho hoje, Sombra, por mais que ele tenha frequentes convocações aí para a seleção brasileira, eu não vejo o Rodriguinho hoje com a possibilidade de deixar o Corinthians assim para ir jogar num grande mercado, sei lá, Inglaterra, Alemanha, a menos que ele queira se esconder, por exemplo, leste europeu, sei lá, China, alguma coisa do tipo. China deu uma parada, né, mano? Deu, graças a Deus, RG. Foi um tsunami que parece que não vai levar jogadores brasileiros como levou naquela época que o Corinthians mudou a legislação. Ô, mano, mudou? Mas dizem que o Jô tem 3 propostas. Tem que pagar, o que você pagar pro clube que você vai levar o jogador, tem que pagar pro governo. Ah, é? Ô, mano, mas dizem que o Jô teria 3 propostas por ele. Então, mas três o propostas, Motinha, então é uma qualquer... só. É, são 3 ou é uma proposta, né? Você junta todas numa? É proposta, Motinha. Eu acho que a gente tem que avaliar se é válida ou não. Por exemplo, o Jô. Ele vai sair do Corinthians hoje, que é um time que ele tá fazendo sucesso. Tem pessoas até que estão pedindo a convocação do Jô também pra seleção brasileira. O Jô tá brigando pela artilharia do campeonato. Ui. Olha, Mota, mas eu não acho que é tão absurdo assim, cara. Eu acho que tanto Henrique se o Rodrigo caiu, foi. Então, mas é que tá o Letra e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio foi. Tá difícil hoje. Olha, mas o RG, a gente para analisar, cara. Se não joga o Gabriel Jesus, eu prefiro o Jô jogando de centroavante na seleção brasileira do que o Diego Souza adaptado, cara, na boa. Ah, esse é o Firmino, né? Eu também. Ah, mano. Então, mas entendeu? Eu também, mano. Peraí, Firmino. Firmino. Eu não gosto de Firmino, não. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Eu acho que o Jô hoje, assim como o Henrique Dourado também, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, Eles poderiam ser lembrados, cara. Eu não, não vejo tanto... Dourado. Não, ele tá pedindo Henrique não, Dourado não, na seleção. Você tá pedindo Henrique Dourado. Não, aí vai pá, com todo respeito. Vai pá. Pera lá, é questão de motivação, gente. O artilheiro da perna de pau. Pera lá. Eu entendo que o momento é esse. Eu não discuto contra números. O Henrique Dourado não é artilheiro do Campeonato Brasileiro ou eu tô enganado? Eu também não discuto contra números, eu discuto contra a qualidade do jogador. Peraí. É muito ruim isso. Me dá um gole do que você tá tomando aí, Eu entendo o que você falou, mano. Ó, Henrique Dourado e Jô são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Eu não gosto. Eu acho que os dois hoje... Eu não tô falando que eles têm que ser titulares, gente. É, eu acho que os dois hoje, pela condição que eles têm, pela posição que eles jogam, são centroavantes de ofício. O Diego Souza não é um centroavante, originalmente falando. E muitas vezes ele é convocado para fazer essa função. Eu acho que hoje, na seleção brasileira, valeria muito mais a pena você ter um Jô do que um Diego Souza adaptado. Não. O Jô você pode discutir. Você coloca à mesa a convocação do Jô. Eu não convocaria. Eu também não. E o Tite também não vai convocar, porque pode ser centroavante. Acho que o Jô ainda merece uma discussão. Agora, o ceifador. Agora, não. Colocar não o ceifador na mesma prateleira que o Jô, não dá. Não, mas é uma heresia. Eu também acho o Jô. É melhor trazer o Fred com uma perna só. É verdade. Eu também acho o Jô mais jogador do que Henrique Dourado, gente. Eu não tô falando que ele é melhor do que o Jô, não é isso que eu falei. Eu coloquei o nome dele em pauta porque ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Jô também. É, não dá. Não dá. Valeu, e na boa, eu prefiro pro meu time o Henrique Dourado jogando de camisa 9 do que o Diego Souza. Mas aí é uma predileção. Mas, por falar em boleiro também, Akari, desses boleiros que você citou, tem uma série de jogadores aí famosos que estão jogando pôquer também. Quem que é o jogador aí que realmente sabe o que tá fazendo na mesa e não é um baralhão? Cara, dos jogadores de futebol, parece puxa-saquismo, mas não é. O Neymar é o melhor, né? É o que é mais melhor? Estuda, ele é melhor que o Ronaldo? Pergunta. Ah, ele pergunta mais, ele é mais interessado que o Ronaldo. O Ronaldo joga bem também, mas o Neymar, ele fica o dia inteiro mandando mãos, o que ele deveria fazer, como que ele deveria agir, o que ele fez errado. Então isso daí faz com que... Só manda a mão, né? Não manda nude, e... não. Só a mão. Mas, ô Akari, e por falar em mão, cara... Tá na cara que a pior mão do poker é o 2 e o 7. Mas tirando essa mão que é a mais tosca que pode ter, tem alguma mão que você tem azar, cara? Por exemplo, aquela mão que você fala, putz, sai que essa mão... Ela não é tão ruim, mas ela sempre me dá azar, eu sempre caio nela. Cara, não, sabe por quê? Mano, jogo, é tanta mesa que a gente joga online, a gente joga 24, 20 torneios ao mesmo tempo. 20? Caraca, velho. Cara, 2 mil, 3 mil mãos por dia. Então, eu perco com todas elas e ganho com todas elas. Assim, ô, Akari, quando a gente tá de folga ali, fazendo um gelo vioral ali, o Photoshop líquido, aí vem os caras perguntar assim de futebol, né? E a gente, talvez, não eu, né? Mas, por exemplo, o Mano, que é mais mascarado, quer falar de outras coisas. Mano, nossa, humano, né? Não, mano, quer falar de bomba. Você reparou isso, né? Mas aí a gente talvez queira falar um pouco também de novela, né? De falar coisas sem ser de futebol, que a gente fala o dia inteiro, todos os dias. Os caras só falam de pôquer com você? Só vem me contar a mão. Normalmente é ase e valete. Cara, puta, eu tinha um ase e valete, cara. Eu não sei o que, o caso. Ase e valete. Toda vez começa com ase e valete. Akari, o AJ, mano. O pessoal tá fazendo pergunta aqui, o Augusto Santini tá mandando um abraço pra você aqui. Opa, abração, Augusto. E ele tá querendo saber se você vai participar do torneio de Foz do Iguaçu, que falou que vai um torneio grande que vai ter agora aí. Vou sim, cara, embarco pra lá. É o BSOP, o Brazilian Series of Poker. Só brasileiro, cara? Não, tem muito gringo, vem muito gringo pra cá. É, porque o torneio vai ser muito grande. Foz do Iguaçu não tem. O torneio tem 4 milhões de reais de premiação garantida, cara. 4 milhões? E o Bahia é quanto? O Bahia é 2.600. 2.600. E sem Bahia, assim, mas se chegar e falar com o amigo do Akari, meio, ó, 50% de desconto, hein, galera? Chega na porta lá e fala, sou amigo do Akari. Amigo do Akari, tem desconto. Aqui, olha. 50% de desconto. Oi. Ô, Dodô, falar em desconto, você vai falar agora do Buscapé. Na sequência, nós temos aqui algumas cornetadas, mensagens dos nossos ouvintes. É verdade, só porque, olha, todo mundo gosta de economizar. Você viu o Mano aí falando, né, que queria economizar para torneio, aquela coisa. Claro. Todo mundo gosta de economizar. E o Buscapé reúne milhares de ofertas para você comprar em um só lugar. Olha só, e com uma novidade lá, hein? Agora você pode comprar direto do Buscapé. Muito mais prático, muito mais seguro. Quer ver só como o Buscapé tem o menor preço sempre? Então se liga nessa super oferta. Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime Dourado. 32 GB, tela de 5 polegadas. Por apenas R$798 à vista. Caramba! Só R$798 à vista. Ou você pode fazer em 10 vezes sem juros. Olha aí. É, meu amigo, viu só? Seja um celular de última geração, uma TV ou até mesmo uma bicicleta, né? O novo Buscapé tem sempre o melhor preço pra você. Então acesse agora buscapé.com.br e aproveite, hein? Novo Buscapé, meus amigos, compare e compre direto. Economize direto. Então faz assim, ó. Dá um busca. Vamos lá, temos cornetadas aqui. Vamos ver se tem as mensagens dos nossos ouvintes aqui pro Estádio 97. Vai começar. No oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Moderação. Não tem mundial. Que é isso? Barcelona eliminou. Falada na Badodô. Não Michael Jackson. Chorar. Não é isso não. Vou te falar o que é. Palmeiras não tem mundial. Isso é Michael Jackson. Tênis Cruz. You are not alone. Na verdade, não. Vila Oliveira, é nóis. Na verdade, não é. Ele é Michael Jackson. Você fala isso é Michael. É Michael Jackson com 8 mil pneumonia. Hoje é aniversário. Agora, na verdade, é que eu enfiei o dedo nele e ele começou a contar desse jeito. Ah, isso mesmo. Segue o jogo, sem falatório. Hoje foi aniversário do Michael Jackson, Domênio. Ó, Akari, o Maurício Fraga Baldenbacher, ele pergunta, Akari, você recebeu um fax da PokerStars reconhecendo o seu mundial? Nossa, pra que isso? Deitado, hein? A pergunta, gente, é pro Akari. Não recebi. Não recebeu. Nossa, não, que deitada. Infelizmente não, cara. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem fala aqui é o Antônio Paiva. Sou um grande fã do André Akari. Eu comecei a jogar pôquer muito por causa dele. E quando eu comecei a jogar, eu lia muito o blog dele. E aprendi bastante com ele. E eu tenho uma pergunta pra ele. Queria saber, assim, a mão que ele perdeu aí foi um dama-dama contra um ace e dama. E a gente sabe que matematicamente essa mão, ela, 70% das vezes ela vai ganhar. Então a minha dúvida é, se ele soubesse a mão do adversário, ele jogaria da mesma forma? Ou seja, ele arriscaria? Vale a pena arriscar esses 30% que o vilão tem de chance? É isso aí, galera. Um forte abraço. Akari, sucesso pra você. Parabéns aí pelo quinto lugar. Foi um belo resultado. Um abraço. Valeu, Maurício. Obrigado. Aí traduz pra nós, fala na língua do não, faltavam, milão, faltavam, a situação era a seguinte, faltavam 5 pessoas na mesa, pagavam 1.400.000 pro primeiro, e aquele momento quem caísse estava ganhando 317.000 euros. E eu era o chip leader, que a gente fala, eu era o maior cara com mais ficha. Tinha mais ficha de todos? É, dos 5. Putz, a vida. E a gente fez, num dia antes, a gente ficou, eu e mais uns dois profissionais amigos meus, o João Simão e o Bruno Foster, a gente cria um plano de jogo, né? A gente conhece quem tá na mesa, e aí a gente consegue criar um plano pra cada um dos jogadores. O que, que a gente vai fazer contra cada um dos caras, né? Qual é o estilo assim, do cara? Sabe se o cara blefa mais? Tem estatística inteira do cara. Dá pra saber se o cara é mais agressivo antes do flop ou depois do flop. Dá pra fazer um monte de coisa, né? São mil coisas. E esse cara aí que você estudou? E esse cara que eu estudei, eu sabia que em várias situações, se eu conseguisse blefar ele duas ou três vezes, e quando viesse valor na minha mão, valor que a gente fala é dama, dama, rei, que ele não ia aguentar. Ele não era um cara que psicologicamente ele ia segurar muito tempo. Se ele tomasse duas esfregadas minhas e as cartas estavam expostas, então depois de uma hora ele ficava sabendo o que eu tinha. Então, fica depois, né? É, porque tá passando, de uma tá passando hora, ao vivo, né? Ao vivo com delay de uma hora. De uma hora, né? Então as pessoas estão vendo as minhas cartas. E eu dei duas esfregadas nele. E aí eu sabia que se viesse valor, que ele ia pular na lança, a gente fala. Ele ia vir com qualquer merda, entendeu? Então o dama-dama contra aquele cara era uma mão muito forte. Muito forte. Eu sabia que ele podia vir com lixo, ele podia vir com uma mão muito fraca. E aí meu dama-dama fica, às vezes, 70-30, se bobear, ficava mais ainda de chance pra mim. Se caiu uma dama nas que sai lá, acabou. Mas aí só tinha uma, né? Eu tinha dama-dama, ele tinha asa e dama, então só faltava uma dama. Mas você sabia que ele tinha dama? Não. Eu sabia que a qualquer momento ele poderia vir all in com uma mão muito pior do que uma dama-dama. Minha dama-dama. Então, era a situação ideal. Não tem como 5 pessoas na mesa eu ficar fugindo muito numa situação dessa, de 70-30. Uma hora eu tenho que encarar isso. Quando faltam 20 pessoas, 50 pessoas, dá pra você ir tocando a bola no poker sem mostrar as cartas, né? Roubando, blefando, blá blá blá. Quando falta muito pouca, começa a funilar. Não dá, então, né? Os pingos ficam muito altos, você chega uma hora que você tem que se virar. Se virar com dama-dama contra as e dama é um sonho, é a melhor coisa do mundo. Não dá pra fugir com uma dama-dama. É o que espera, né? É o que espera. Infelizmente, eu acabei dando azar. Mas não dá pra fugir, eu tentei fugir com dama e dama. Naquela situação não dava, né? Você fugiu da dama? Se tipo, tivesse muito mais ficha e tudo mais, talvez... Eu tentei fugir, viu, mano, de dama-dama. Quando a dama oficial achou a dama oficiosa. Mas daí não deu quando tempo. Quando a dama oficial achou a dama de paus. Né? Você ficou com o valete na mão. Ai, dama de paus. Cara, o que caiu lá na mesa? Você lembra? Cara, o flop foi nada, né? As três primeiras cartas, nada. Nada. No turn, a quarta, nada. No river, as. Pô, nossa. Cara, pegou uma duplinha de ar. Se eu ganho essa mão, eu vou pra 27 milhões de ficha. O segundo colocado, que ia ficar em quatro pessoas. O segundo colocado ia ficar com seis. Se não fosse uma, se fosse qualquer outra coisa, você ganhava. Qualquer não merda. Não é possível. Cara. A última a qualquer carta. Merda, qualquer merda. Você ficou pela última carta. O RG. Desculpa, foi com requinte de crueldade. Mas assim, tem gente que conta essas histórias de pôquer e não conta as outras, né? Ah. Quando faltavam 18 pessoas, eu fui ao Indy, par de as e rei contra par de 10. Não bateu nada, nada, nada. Na última bateu você pegou. É, tá. Então o jogo. Tá. É assim, e né? O cara ganhou de você ficou em então, os caras estão falando que é o. Só um minuto, só um minuto. Rafael, pensando, não sei das quantas. Com a cara. Correntino. Mas Correntino. Pensando nisso, quando eu te perguntei se tinha sorte, tem sorte então. No curto prazo, quando você pegar uma mão pra analisar. Tá. Sim, tem sorte. Sim. Mas o que me levou a chegar até lá. Não é sorte. É um conjunto de mãos, a carreira na sorte. Tá. Agora ele construiu a carreira na sorte, viu, RG? Sim. Você vai gostar dessa, porque o careca tá mandando aqui. Ele tocava tantã. Era sambista também no. Grupo Sabor do Pagode. O quê? É, eu é e aqueles mesmo? Maloqueiros do Sabor do Pagode. Toquei 21 anos de samba. Os caras querem saber por que teu apelido é véia. É, puta, essa história é longa. Cara. Ah, é bobeira a história, porque tipo, a gente ia viajar pra Las Vegas, eu era o mais duro de todos. Eu não tinha grana pra fazer porra nenhuma. Ah. E eu fiquei, os caras, vamos alugar um carro, não sei o quê. Eu, porra, quer alugar carro, velho? Vamos de busão pros lugares. Ah, pô, para de reclamar, parece uma véia, cara. Ah ficou, vamos ficar no hotel. Tal. Tem, lá em Vegas tem hotel de 12 dólares a diária. E tem hotel de 300 dólares aqui. Pô, mas é um pulgueiro esse aí também. Cara, é nada. Em Vegas eles fazem barato pra você jogar no cassino, entendeu? Pra você ficar hospedado naquele hotel. Eu, pô, vamos de 20 dólares? Cara, não, vamos de 100. Eu, pô, velho. Que cacete. Cara, pô, parece uma véia, cara. Ficou véia, véia, véia. Pô, véia, véia. Aí, daí pra frente ficou véia. Olha, tem mais uma participação do nosso ouvinte aqui no oferecimento. Do Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Também McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Ó, oh, bamba, bamba. Ó, oh, bamba. Oi! Derrubaram os bambis! Já necessita de poucas rodadas. Oi! Só de poucas rodadas, que as bimbas, que as bimbas. Cativas! Sensacional essa música! Agora, Domingo! Elas não têm goleiro! Oi! Elas não têm goleiro! Mas tem um militão! Mas tem um militão! Ai, não dá não! Agora todo mundo, vai! Cai, cai, bamba! Cai, cai, bamba! Cai, cai, bamba! Chupa Mota, chupa Marcão, chupa Sombra, Wagner de Santo Amaro e vai Corinthians! Ah, mas sensacional! Vai torcendo bastante, mas essa música é sensacional! Cara, liga aí no final do campeonato, muito boa! Muito boa. Essa cara, música é muito boa! Cara, deitou e esfregou! Caraca, deitou, esfregou, deitado em três! Como é o nome dele? Pai. É Wagner? Wagner! É. Ô Wagner, o que você quer tá lá a bamba agora! Ah, o Suíz! Ô, Sombra, eu preciso consertar uma injustiça que eu cometi. Conserte. Os caras perguntaram, vocês perguntaram qual dos melhores jogadores de pôquer que jogam futebol, que jogam pôquer bem, né, cara? Cara, um cara que é muito bom e tá ouvindo a gente agora é o Moisés, cara. Moisés do Palmeiras, ele é muito forte. Mesmo, ele joga todo o circuito, ele joga o BSOP, joga todas as coisas, ele joga pra cacete. Desculpa, não sei se já te perguntar. Já jogou contra o Luxemburgo? Já joguei também, joga bem pra caramba. Joga bem? Joga bem. Pô, joga bem agressivo, joga poucas mãos, não joga muitas mãos, quando joga, joga pra frente. O cara que joga também é o Edmundo, cara. É, o Edmundo nunca joguei com ele. Eu sei que ele joga, mas nunca joguei com ele. Um abraço pro Moisés, que é gente boa demais. Moisés, eu recebi um evento lá da Puma. Nota mil, cara. Gente bacana pra caramba. Traz aí o Moisés um dia aí. Vou falar com ele. Mas cara, vem, ele é parceiraço. Ele vem, mesmo. Nota mil. Abraço pro Moisés e abraço pro João Pedro também. Um corintiano que tá nascendo agora, nesse momento. É uma maternidade lá. João Pedro, filho do Elton, H2. Já vai nascer campeão. É, ascendente é Corinthians. O maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. É você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela Barros também tem essa opção. Você quer só a primeira fase? Tem essa opção também. Então, se você quer assistir a Copa inteira, fale com a Estela Barros que eles têm também. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer. E ó, a Estela Barros fornece guias brasileiros e guias russos falando em português. E hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode parcelar, atenção, quer viajar? Quer assistir a Copa do Mundo? Vai com a Estela Barros. Você pode parcelar em 10 vezes no boleto. 10 vezes no boleto. Para mais informações, acesse aí estelabarros.com.br ou ligue 2166-2250. 2166-2250 e pode ligar agora, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento de Buscapé. Aproveite, compare e compre direto, economize direto no novo Buscapé. Agora são 3 ouvintes na sequência, hein? Vamos lá pro telefone, no oferecimento do Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Toca Asdrúbal! Essa música, essa é muito boa. Olha. Essa é boa. Ó. Ó. Olha o Marco. Olha lá, ó. Ali, ali. Olha RG. Aí. Presta atenção, presta atenção. Isso é sujeira. Ó. Sampaio Correia, vai Sandu e Guarani. São Paulo vai cair. Serimi. Luverdense, Criciúma, Paraná e Havaí. Vai! São Paulo vai jogar Série B. Série B, Série B. Vamos ponto! Série B, Série B. Muito boa essa música. São Paulo vai jogar o quê? Série B. Um abraço pro Marcelo Bagues, aí, o grande DJ ouvindo nós aí, sem sozar ele que teclou lá, né? Ridinho, espero que ele caia os dedos. Domênico, eu te falo, pega aqui. Que isso, ô juiz. Que isso? Pega aqui. Então, pega a pinça lá. Alô? Alô? Quem fala? Ricardo Paradelli. Paradelli? E, só isso? Ricardo Perdão. Paradelli, com B de bola. Tudo bem, dois L's e no mas final. Só Baradelli ou tem mais alguma coisa, não? Só Baradelli. E quantos anos você tem? Eu tenho 35. Ah, RG 3.5 hoje, terça. Hoje não, mas... Hoje não? Não sei se ainda tem, mas antigamente tinha. A aviação não tinha? Ou tinha o quê? Aqueles aviões Taravelli lá, aqueles... Sensacional! Sensacional, RG! É, o quê? Dois? Ninguém sabe dois. Que isso? Até o ouvinte falou. Cara do além. Famoso Caravelle. Caravelle. Caravelle. Hélices. Então, dois e pouco valeu. É muito. Como assim muito? É que eu já andei nesse avião. Muito. Espera um pouco, que eu quero escutar o ventilador do túnel da Imigrantes. Fala. O túnel da Imigrantes. Você tá chamando a lei de túnel da Imigrantes? É o buraco, é o tamanho do buraco, né? É muito pouco, merecia muito mais. Merda, isso aí. Ó, velho, e o time? O time é o todo poderoso Timão, Dudu. Chupa antes! Subindo a brigadeira. Boa, Ricardo, hein? Boa. Mas, ó, Ricardo, nós temos o Mano Bibi no Rio, temos o Akari também, corintiano aqui, você pode perguntar de Corinthians, ou você tem aqui a porta do pôquer também? Mano, qual Bibi? Porta que você quer abrir, a do pôquer, ou do Corinthians, ou a do Mano? Mano, Bibi e Akari. A porta ninguém abre não, filho. Não. Esse negócio de abrir porta aí é vocês São Paulino. Olha. Eu vou abrir a porta do Mano, então, mas depois eu quero fazer uma pergunta pra cara. Opa! Não, filhão, você é louco, Sazora? Que é isso? Arromba a porta do Mano. Porta aí, grande! Porta grande! Ninguém abre não, filhão, você é louco? E aí, Mano, beleza, cara? Tudo bem, Ricardo? Tudo certo, velho. E aí, essas duas derrotas do Corinthians aí, tá te preocupando, velho? Começou. Nem um pouco, cara. Isso daí foi estratégia, inclusive, da CBF. Mandaram um e-mail pro Ricardo, vai dar uma desacelerada. É a praga dos sete jogos. O Dodô protagonizou. Velho, tem muita coisa envolvida na parada, ó. Tem sócio torcedor, tem pay-per-view, tem audiência TV aberta, audiência TV fechada. Se o Corinthians abre 13 pontos de vantagem pro segundo colocado, o campeonato acabava agora. Então falaram, ó, dá uma segurada, vocês serão campeões de qualquer forma. Como você então dá uma segurada, vamos vamos nivelar o nível do campeonato. Vamos deixar com o nível assim, bem assentado, pra ficar um negocinho legal pra todo mundo. Porque senão o campeonato acaba e vai perder a graça. Aí o torcedor cancela o sócio-torcedor de todos os clubes. Ah, o cara deixa de assinar o pay-per-view. Lógico que é, Matheus. Futebol é interesse. Mano. O Corinthians, ele voltou a colocar graça e um temperinho no campeonato brasileiro. Mas tem corintiano que não pensa assim, né? Lógico que é. Cara, eu sei lá, velho. Eu acho que o título tá, assim, não vou falar em título, vai. Eu acho que o campeonato tá bem encaminhado. O Corinthians tá jogando direitinho e eu acho que o cara, ele conseguiu acertar o time, né? Mas eu não acho que tem que ficar dando ponto pra time que tá em zona de rebaixamento, velho. Tipo, não tem que aproveitar. O campeonato já tá ganho. Você pode dar ponto pro time que tá na zona de rebaixamento. Pra rebaixar o São Paulo, por que não, cara? Torce mesmo. Nossa, que ante. Ó, o senhor Sombra aqui, ó, que tava torcendo pros caras ganharem. Vai jogar uma praga, vai. Vai jogar uma praga na cara. Ele vai terminar a carreira dele jogando truco no boteco. Ou então dominó. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Marcão? Pelo que ele já ganhou, ele já pode, viu? Ah, é? Ah, já pode. Mas, ó, dominó, não. Cara, é uma curiosidade que eu tenho também. Por exemplo, não sei se você já calhou, talvez, aí de estar jogando um torneio importante aí, coincidindo com um jogo importante do Corinthians. Eu não sei se você já teve a possibilidade. Por exemplo, uma final de Libertadores. Você está em outro país aí jogando um torneio importante, você está lá o pau quebrando e o jogo rolando. Como é que você faz? Você consegue sincronizar no celular e ouvir o jogo pela internet? Você prefere não ouvir o jogo para talvez não perder o foco? Como é que você reagiria numa situação dessa? Imagina, final do Mundial, Corinthians e Chelsea, está rolando o torneio, você não pode participar ali, sei lá, da transmissão do jogo, você tá ali jogando o teu torneio, o que você faz aí, diante de um jogo tão importante como esse? Cara, eu tava em Vegas quando o Corinthians tava na final da Libertadores, né, cara? Eu peguei, vou contar até essa história, minha mulher vai ficar brava comigo, ela tá ouvindo, inclusive, um beijo pra Paula. Ela pegou e eu falei pra ela, Paula, eu tô indo embora, vou ver o jogo do Corinthians lá no Pacaembu, não dá pra ficar aqui. Ela, você é louco, meu, mó grana, vai gastar mó grana, você tá indo no Mundial. Eu falei, pá, vamos lá, não vou concentrar, eu vou embora. Aí ela, cacete, você gosta mais do Corinthians do que da gente, né? Não, Paulo, das meninas. Eu achei que você ia meter uma história a cara e se beber num caso. O cara me fala que voltou pro Pacaembu pra assistir. Como que eu não vou voltar? Pelo amor de Deus. Eu voltei, cheguei aqui às 9 da manhã, assisti o jogo, fui pro aeroporto, peguei o voo e voltei pra Las Vegas. Mas imagina, por exemplo, o final do Mundial. Você tá na mesa final, a cara. Vai, final do Mundial, o Corinthians e Chelsea. E você na final do Mundial do pôquer aí também. O que você faz, cara? Você sabendo que você tá na mesa final, você tá lá brocudo. Tá lá com mais ficha que todo mundo, você fala, eu faço o quê? Aí não dá, né, cara? Cara, não, aí eu vou ter que jogar. Eu tenho que jogar a final do Mundial, porque tem coisas que eu gosto mais que o Corinthians. Se dane o Corinthians, velho. Assim, a final do Mundial mexe com a vida das filhas, o pessoal tá perguntando aqui, ó. O prêmio que você ganha é livre de impostos ou tem que pagar depois? Não, depende do lugar, cara. Assim, livre de imposto não é de jeito nenhum, né? Mas tem lugar que eu ganho, por exemplo, em Las Vegas. O imposto já é na fonte. E aí eu declaro aqui no Brasil e sou isento daquele pagamento, porque eu já paguei lá 30%. Entendi. Agora o imposto que eu ganhei do torneio o prêmio que eu ganhei agora, no final de semana, aí eu recebo aqui e pago o imposto aqui 27,5% da pessoa. Então você toma uma fatiada aqui também. Toma, cara, sempre eu tenho um investidor comigo. Mas se ele já pagou lá, ele não vai pagar aqui. Não vai pagar aqui, isso, claro. Mas lá, se você repatriar o dinheiro, é seu. Não tem problema, você não paga pra entrar com o dinheiro no país. Não, o que me tiraram na fonte fora, aí eu não pago. Agora, esse da Espanha, por exemplo, não me tiraram. Tá. Aí eu pago aqui agora. Aí paga. De alguma maneira você paga. Ou lá ou aqui vai pagar. Mas se puder optar por onde deixar aí o dinheiro retido, deixa sempre nos Estados Unidos, porque isso daí vai reverter para a compra de munições, tanques e mísseis. Para nossa segurança quando a gente estiver lá. E o futuro 39 para esse poder frango aí. Poder bélico para os Estados Unidos, velho. Ô, Ricardo, você tem mais alguma pergunta para fazer ou não? Tem sim, Sombra. Escolha melhor. Eu queria fazer uma pergunta pro Vieira. Dá parabéns pra ele que é aniversário. Pera aí, gente, pode perguntar. Ô Vieira, você é gay, cara? Eu sou. Mas você pergunta o óbvio também, ó. Cara, o óbvio é o esculeto da véia. Traz a véia. Galxinha do Nordeste. Não, eu gosto das véias. Traz a véia. Trata o Vieira bem, aniversário pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado vocês. Pode fazer um merchan aí antes? Pode. Merchan, velho. Tomara que cai essa bagaça agora. Olha. Ah, fica quieto aí, Vieira. Vai. Todo dia de clássico no McDonald's. Aê, rapaz, você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Eu vou de 99 Corp. Ganhou também um kit da 99. Parabéns, ganhou os dois prêmios que temos aí no programa, tá bom? Beleza. Boa. Um abração aí pra vocês, velho. A primeira vez que eu tô ligando hoje, a hora que eu comecei a ouvir vocês aqui no telefone, o coração já começou a disparar aqui. Ouço vocês já faz uns 9, 10 anos. E vocês estão de parabéns, velho. Vocês conseguem tirar o estresse do trânsito de São Paulo aqui. Boa. E a gente chegar em casa mais relaxado pra curtir a família. Pô, legal. Valeu, velho. Dá uma soltada, né? Exato. Você gosta, né, Lê, de dar uma soltada? Gosta. Ali adora. Mais de dia de sexta, né? Se tem uma coisa que ele faz bem, é dar uma soltada. Você não vai pedir tapa na camurça, velho? Você não vai pedir um cartão hoje? Ô, RG, fala, o tapinha na camurça, velho, pra minha esposa, Mariana. Mariana? Amo ela. Ah, Mariana, segura na cama hoje, hein, Mariana? Ah, mas aí é sensacional. Olha. Então tá bom, velho. Um abraço pra todo mundo aí, parabéns pro Acari, velho, eu acompanho pela TV aí uns campeonatos, eu já vi você jogando também. Obrigado, irmão. Obrigado. Parabéns pra você, cara, meu cunhado também se aventura nessas daí e acho bem legal, cara, eu queria ter um pouco de coragem pra de repente tentar uma parada dessa aí, mas por enquanto é só brinco. Tá certo, obrigado. Boa, velho. Obrigado, valeu mesmo. Valeu, cara. É isso aí. Olha aí, vamos. Falou. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado. Um abraço, tchau. O segundo ouvinte no momento, na verdade, o segundo ouvinte no momento sem parar, ele vem através do nosso Facebook. Tanto atrasado. No oferecimento do Sem Parar Ainda Mais Fácil, compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. É a pergunta do William de Souza. Aos 40 anos de idade, com um ano disponível para aprender a jogar pôquer, ele ainda está na idade de chegar e ter o pôquer como meio de vida? Ele não manja nada. É difícil, cara, é difícil. Eu tenho 42 já, né? Mas eu comecei com 31, então... O período que muda, então, dos 31 pros 40? O principal que muda é a quantidade de mesas que você consegue jogar ao mesmo tempo online, cara. Isso daí é o que faz um jogador de pôquer, entendeu? Quanto mais mesas você jogar, mais mãos você joga. Quanto mais mãos você joga, mais experiente você tem, mais você vai viver todas aquelas situações. Qual foi o máximo que você jogou? Eu joguei 24. Quando eu tinha 31, eu jogava 24. Hoje eu consigo jogar 13 só. Por falta de reflexo mesmo. O mouse já não anda como andava antes. Ah, o meu mouse também. Nosso mouse, né, Ale? Essa categoria subóbito, realmente. Nosso mouse. Boa, cara, mas tem jogador com idade bem avançada que foi campeão, né? Tem, mas são caras que começaram muito tempo atrás. Papai Papudo. O mouse do Ale vai de mouse a pior. Aí foi sensacional. O mouse do Ale a pior. A parte psicológica pesa muito, né, cara? Jogador de 4 meses quando é impossível, o cara começa... Akari, não dá, hein, mano. Não dá, tem cara que joga 63, mano. Mas, velho, não dá, cara, não dá, é impossível. Dá porque sim, por mais que você já decore as cartas, por mais que você já decore a jogada que você vai fazer, é sempre um fator novo quando abre o flop. Ó, vai lá no curso, no domingo do curso, quando a gente... É sexta, sábado e domingo. No domingo a gente joga pra galera ver. Vai lá que a gente narra todas as mãos com o microfone. Mas, ô, mano, se ele tá falando que ele já jogou 24, velho, pô. Mas é impossível, o cara é um mutante, ô RG. O cara é um alien, cara. Ah, cara, muita treta, mano. Terceiro ouvinte na sequência aqui do Sem Parar. Sem Parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem Parar sua vida no seu tempo. O Diego Lucas pergunta, fala pro Akari contar a treta com o Phil Helmut esse ano. Quando ele vai quebrar esse cara? Ha, ha, ha, ha. Você teve treta, velho? Desafeto. Ai, cara, do cara. Você, mano, arruma confusão, não, cara. Não arruma. Esse cara é o maior ganhador de bracelete, é o maior ganhador de títulos mundiais do mundo inteiro, né? Ele tem 14 braceletes. Eu tenho um, ele tem 14. Caramba. Então ele é uma lenda, nossa, assim, de número de braceletes. Só que ele é um cara muito escroto. Assim, intragável. Não, ele trata mal as pessoas. Assim, várias coisas queimam a gente, acha, né? Você pega, às vezes, uma pessoa que te irrita de alguma forma. O que mais me irrita é gente que tá num certo status de vida... tratar mal as pessoas que estão abaixo dela. Não, cara, sabe, tratar mal o dealer, por exemplo. Pô, o dealer ganha... Sei lá, o cara tá jogando terça-feira de tarde em Las Vegas, jogando torneio de $2,000 de entrada, o coitado ganha $20 por hora, cara. $15 por hora, você vai xingar o cara de idiota, xingar o cara de imbecil. Sério? Olha, cara, isso, cara, aí eu fico possesso. Você tava, cara, na mesa? Eu não tava na mesa, e aí ele xingou o cara, porque o cara contou as minhas fichas, tinha 275 mil. E ele contou e falou 285. Só que ele falou 285 e já falou que tava errado. Falou, não, sorry. Ele pediu desculpa na hora. Sim. Aí o Phil Hammett já falou, deixa de ser imbecil, meu, você só faz isso da vida, você erra, puta cara idiota, não sei o quê. Eu falei, cara, você é bobo de falar desse jeito, cara. O cara tá tudo feliz aqui de pagar o jogo pra você, que é campeão mundial, é mó lenda do negócio, você escrotiza o cara desse jeito, sem babaca, cara. Ele, eu não sou babaca, não sei o quê. Já me mandou pra aquele lugar. Eu falei, velho, então vamos sair fora, cara. Vamos sair aqui na porta do cassino, a gente resolve lá. E assim, eu não se bobear em 12 anos de carreira, foi a primeira vez que aconteceu isso. Caraca. E aí a galera separou, se afastaram, caramba. E aí agora, há um mês atrás, ele tava comentando uma mão no campeonato mundial e eu dei uma cornetada nele. É. Aí ele pegou e reagiu no online, e aí eu fui pra cima e falei merda, e ele falou. Aí no final das contas foi tudo bem, e a gente apazigou. Tirando, cara, isso, ele joga muito, cara, esse cara? Cara, ele é um cara que o campeonato mundial começou em 80 e pouco, em 90 e pouco. O nível de pôquer de 90 até 2000 era muito baixo. E ele ganhou quase tudo. Ele ganhou 12 braceletes quando tinha 80 pessoas no torneio. É que nem o Santos ganhava Libertadores, entendeu? Ah, hoje em dia... Tipo que pedrada! Era tipo Royce Grace. Hoje em dia o Mundial, né, tem 2000 pessoas. Olha quem tá tirando. Mas hoje em dia ele ganhou nenhum. Ah, não ganha mais? Não, não ganha mais. Ah, então chupa, hoje. Qual é o nome desse? Phil Helmut. Chupa, Phil. Chupa, Phil, é isso aí. Phil. Phil Terra. Esse Phil entrou sem parar, pessoal. Esse cara aí, ó, que tá passando aí. Tem uma novidade aí. Bacana. Traz ele aí, Ale. É, tem uma novidade bacana pra você. Saber que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Freeco. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Freeco. É isso mesmo, Freeco, esse negócio é mágico. O Freeco é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa. É um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Freeco. Freeco vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! É, Estádio 97 da Energia 97, que também tem oferecimento do McDonald's. Deu uma fome agora, mano. Oh, nossa, meu Deus do céu, nem me fala, viu, Sombra? Nem me fale. Come pra monstro. Deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão com 2 hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Bota crueldade nisso, meu Deus do céu. Nem fala, viu? Essa fome que eu tô agora, cara. É daqui pro MEC. É isso aí. Fato. Pessoal, vamos agradecer aqui a presença. Muito bem. Opa, quero obrigado, obrigado. Do palmeirense André Acari. Obrigado, obrigado. Valeu, Acari. Só antes de me despedir. É verdade que dizem que você só foi jogar pôquer pra ter um mundial? Mas eu tenho mais que o Palmeiras já, cara. Ai, que deitada! No final, não. Então é igual a nós. Aí não. Mas a real é o seguinte: não tem motivo nenhum pra puxar saquismo, cara. Vocês são pica, velho. Vocês são foda, mano. Obrigado. Porque faz muito tempo que eu escuto, muito tempo que eu dou risada, que eu me divido com vocês. Legal. E, cara, eu acho que é muito difícil, principalmente num país que nem o nosso, né, cara, por economia, por tudo mais. Se manter ativo, do jeito que se mantém por tanto tempo, assim, cara, e de sucesso. Parabéns pra você. Com exceção do Vieira, que é passivo, né? Eu sou passivo com uma véia da Rua Toba. Ah, Acari, boa sorte. Obrigado. No teu torneio que vai ser agora em Foz. Obrigado, em Foz. Amanhã. Boa sorte. Boa valeu, sorte, obrigado. Galera, boa. Se eu ganhar, nós vamos fazer uma festa aqui. A gente tá encavalado, hein? Opa! Acari, tá encavalado, hein? Tá encavalado. Tamo encavalado. Vou pegar, se eu ganhar 5% do que eu ganhar, vai ser pra nossa festa. Falou! Tamo encavalado, hein? E eu escolho as mulheres pra nós, hein? Você tá fazendo cursos ainda? Tô fazendo curso todo final de semana, quer dizer, um final de semana por mês a gente faz um curso aqui em Mariporã. O site é qgacaritim.com.br e a gente lançou o aplicativo agora do Quiz, cara, que tá Acari Poker Quiz. Tá em todas as lojas. Legal. Aí da Apple. Como é que é? Acari Poker Quiz. São situações de pôquer pra pessoas. Situações técnicas que as pessoas vão. A pessoa que acha que sabe jogar pôquer ou vai que lá, tem conhecimento, né? Vai lá e testa o seu conhecimento pra ela ver se tá na mira mesmo. Tio, Sobrantes. Legal, vamos ver se em breve. Viu, Acari? Vamos ver se a gente sorteia um curso seu aqui no estádio. Pode sortear. Oh. Pessoal, a gente faz uma brincadeira, pra uma pessoa vai pirar, cara. Tá dado. Próximo curso em outubro, tá dado. É R$4.000 o valor da entrada do curso. Tá de presente o pacote inteiro pra vocês. Beleza. Faz do jeito que vocês quiserem, vem. Gente, nós vamos fazer uma promoção legal aqui. Boa, vamos dar um curso com o Acari aí. Bacana. E sem contar que o dia que vocês quiserem ir lá também, pra vocês aprenderem, vocês vão gostar pra caramba. Se não curtir, show de bola. Com certeza, muito legal. Grande Acari. Salve de palmas pro Acari. Valeu. Boa, Acari! Ô, Sobra, deixa eu mandar um beijo. Obrigado, galera. Um beijo pra mamãe do bar, que é a dona Edneia, faz 70 anos hoje. Um beijo pra dona Edneia. Gente, demais. Tamo junto, Edneia. Falando nisso, Sombra, também é um aniversariante hoje, José Carlos Escabora, e também um abraço pro Márcio e a Meire Evangelista. Boa. E parabéns pro nosso Vieira. Parabéns, Vieira. O Vieira, ele gosta daquela parte do parabéns, que canta assim, Banco 24 horas tem sempre um pertinho. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Queria deixar também o convite para quem quiser assistir o Bola da Vez hoje. O programa que foi gravado há alguns dias atrás, né? Ah, vamos assistir, bora. Bom, na ESPN, Sombra. E eu tive a oportunidade de também entrevistar o Lucas Prato junto com o João Carlos Albuquerque e o Mauro César Pereira lá na ESPN Brasil, tá bom? Boa. O programa que vai ao ar às 9h30 da noite. Não adianta, não perguntei o que aconteceu no jogo do Palmeiras. Calma assim. Avisa os caras, Sombra. A entrevista foi gravada antes, tá bom? Beleza? Mas tem uma coisa legal que ele falou lá no programa que é muito bacana. E por isso eu sei que não vai cair. É, boa. Tá bom? Mas não vai mesmo. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. E extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede extra gol. Beba com moderação. Começou aí o pequeno intervalo político, na sequência tem o Night Sessions. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Voto sim! Muito obrigado! Sim! Isso, meu voto é sim. O meu voto é sim ao relator. Apesar de 80% da população ser a favor da abertura do processo, os deputados votaram sim para enterrar o caso. Quem são esses caras que pensam que falam em nosso nome? Quem eles pensam que são? Guardem esses nomes e rostos. Se você não concorda com eles, diga isso nas urnas no ano que vem. Faça a verdadeira reforma política que o Brasil precisa. Vamos ouvir Marina Silva, porta-voz da Rede Sustentabilidade. Eu sei que é muito difícil falar de esperança num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo. Mas também é a grande chance da gente poder fazer uma grande transformação. É uma questão de atitude, de como nós vamos, a partir de agora, fazer as nossas escolhas. Faça você mesmo a sua Operação Lava Voto. É isso mesmo, Operação Lava Voto. João Derli, deputado federal e líder da rede na Câmara. Os brasileiros não suportam mais a política. E com razão, mas a única maneira de mudar a política é através da política. E este tem sido o trabalho principal da rede, melhorar a qualidade da política. Alessandro Molon, deputado federal pela rede. A maior preocupação do mundo político hoje é mudar as regras do jogo eleitoral para que tudo permaneça como está. É mudar para que nada mude. Portanto, esse é o espírito da reforma política que está sendo feita no Congresso. Isso é o contrário do que a sociedade brasileira quer. Os grandes partidos estão propondo que o tamanho das suas bancadas seja o critério para a distribuição de verbas públicas para as campanhas eleitorais. Ouça agora o senador Randolfe Rodrigues. A rede é a favor de um modelo de financiamento de campanha de acordo com a preferência do eleitor naquela eleição e não em função do resultado da eleição anterior, onde, aliás, aqui no Brasil, prevaleceu o Caixa 2 e a corrupção. Aliel Machado, deputado federal pela rede. Foi criada uma cultura no país de campanhas milionárias. As regras eleitorais poderiam ser alteradas de fato para que as campanhas tivessem um custo muito menor e com isso os debates, as propostas fossem o verdadeiro motivo de uma discussão eleitoral. A rede não fica só na falação. Está lutando para tentar renovar a política e criar boas práticas. Quer ver? Foi a rede quem pediu o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Foi a rede e o PSOL que pediram a cassação de Eduardo Cunha. Os partidos grandes ficaram quietinhos de novo. Um fenômeno que chamamos de rabo preso. No Brasil, 26 partidos estão envolvidos em escândalos. A rede não faz parte dessa lista. Foi o jurista Marlon Reis da rede quem redigiu a Lei da Ficha Limpa, que nasceu de uma iniciativa popular. A Lei da Ficha Limpa trouxe uma série de vantagens para o processo eleitoral brasileiro. O problema é que muitos que não podem ser candidatos acabam sendo nomeados para exercer funções importantes nos municípios, como uma espécie de prêmio de consolação. É essa porta que nós queremos fechar. A rede e o Marlon agora estão numa batalha para estender o Ficha Limpa, não só para os políticos, mas para todos os funcionários públicos. Gente condenada não pode trabalhar no governo. Razoável, não? Ouça Chico Leite, deputado da Rede Distrito Federal. No DF, nós aprovamos em 2011 a exigência de ficha limpa para o exercício de qualquer cargo público. Marina Silva. É incrível como a sociedade tem ajudado a melhorar a qualidade da gestão pública e da política. Foi isso que aconteceu com o combate à miséria através do nosso querido Betinho, dos movimentos sociais que contribuíram para a criação do Sistema Único de Saúde e da Ficha Limpa. É por isso que a rede apresentou a PEC 350 para fazer com que a sociedade possa participar e fazer a mudança entrando pela porta da frente. O que a rede quer é conectar o Estado e a sociedade. Hoje, esse poder precisa ser compartilhado. Para ajudar a abrir esses canais com a sociedade, a rede está propondo a PEC 350, que cria as candidaturas independentes. A ideia é que qualquer brasileiro possa se candidatar a um cargo público, mesmo que não faça parte de nenhum partido. Afinal, o Estado é da sociedade, não dos partidos. Vamos ouvir Zé Gustavo, porta-voz da rede. Para poder ocupar a política hoje, para você poder ser candidato, você precisa estar afiliado a um partido político. A gente precisa quebrar o monopólio da participação eleitoral dos partidos políticos e deixar com que as pessoas possam ser candidatas independentemente do partido político. Pedro Simão, ex-senador da República. Os partidos estão praticamente marginalizados. O povo tem que entrar em campo, o povo tem que estar presente. Presente para lutar, para debater e para buscar um novo Brasil. Nossa democracia só será plena quando houver mais participação das mulheres nas decisões sobre os rumos do país. A gente celebra a legislação que garante a presença de, no mínimo, 30% de mulheres entre os candidatos e respeitamos a autodenominação dos transgêneros. Na rede, em vez de um presidente, temos dois porta-vozes, que são sempre uma mulher e um homem. O que a rede quer é ter igualdade de atuação, 50-50. Estamos preparadas para sermos boas candidatas, parlamentares e gestoras públicas. Na rede, as mulheres podem. Lugar de mulher é onde ela quiser. E política é, sim, lugar de mulher. Marina Elô, da Rede São Paulo. Eu fui candidata a vereadora no ano passado. E o que eu mais escutava nas ruas é: mas você, a política não é um lugar feminino e para jovens. Ao contrário, a política tem que ser um espaço para todo mundo que quer estar lá. E nosso sistema político, vamos combinar, é bem machista. Conheça Joênia, a primeira mulher indígena formada em direito no Brasil. Talvez seja a participação da mulher uma resposta para reverter esse quadro todo que nós vivemos, um quadro que é de corrupção. No Brasil, só 10% dos congressistas são mulheres. E nós somos mais da metade da população. Nós queremos o olhar feminino na teoria e na prática da política. A presença de mulheres é importante em todos os espaços da política. É por isso que temos uma mulher coordenando a Fundação Rede Brasil Sustentável, que vai botar o pé na estrada de norte a sul para discutir propostas para o país. Heloísa Helena. Nós, da Fundação, estaremos iniciando os debates com a sociedade, porque não nos consideramos os iluminados, donos da verdade absoluta. A gente sabe que isso é um grande desafio e a gente espera estar à altura dessa honra que o Brasil possa nos dar de estarmos juntos apresentando as melhores propostas para o Brasil sustentável. Mulheres, vamos lá, ocupar a política. Nessa viagem, a rede vai estar aberta a todas as propostas que surgirem. Mas já podemos adiantar os três eixos que são a base do que queremos para o Brasil: educação, combate às desigualdades e desenvolvimento sustentável. Entenda um pouco melhor cada um desses eixos. Eduardo Gianetti, economista e escritor. O nosso futuro vai ser decidido fundamentalmente em sala de aula. Não é no Banco Central, não é no Ministério da Fazenda, não é no BNDES. O futuro do Brasil vai ser decidido pela qualidade do ensino fundamental que nós oferecemos para as crianças brasileiras. E eu gostaria muito de ver uma liderança no Brasil que coloque a educação e o conhecimento como o centro de tudo. É daí que vão nascer as esperanças e o futuro vai se renovar. O economista e analista de políticas sociais, Ricardo Paes de Barros, complementa. Nossos problemas sociais são enormes, nossos problemas de inclusão social são enormes, mas são muito diferentes do que eles eram 15 anos atrás. A maneira de cada família pobre sair da pobreza pode ser completamente diferente. Esse tipo de atendimento integrado e customizado é o que a gente costuma chamar de política social de terceira geração. Eduardo Gianetti alerta. Existe uma percepção errada de que a preocupação com o meio ambiente é contrária ao crescimento, é contrária à geração de emprego. Isso está totalmente equivocado. Não há nada que gere mais empregos do que o investimento em fontes renováveis, como energia solar. Nós temos que entender que há uma convergência profunda entre a preocupação com a sustentabilidade e a prosperidade econômica. A rede é um espaço de atualização da política. A legenda é nova, mas reúne gente envolvida em lutas socioambientais há 30 anos. Acadêmicos, trabalhadores, empresários, cidadãos e cidadãs, independente de classe, cor, credo, orientação sexual. Todo mundo por uma nova política. A rede é pequena, mas quer mudar muita coisa. Deputado federal pela rede, Miro Teixeira. Agora você há de se perguntar, e como é que muda? Não sei o que muda, não. Somos nós que mudamos. Não existe força individual. Existe a força de todos. A força da nação, a força da sociedade. É assim que nós avançamos. É na hora de votar, na hora de escolher e na hora de participar. Você já parou para pensar como vai ser o país depois da Lava Jato? Será que ele vai ser sequestrado novamente pela corrupção? Se depender da rede, não. Marina Silva. A verdade é que esse é um momento crucial para o nosso país e a sociedade pode sim ajudar a melhorar a qualidade da política fazendo a sua operação Lava Voto. Pessoas boas existem em todos os partidos. É uma questão de escolha. Saiba mais sobre a rede. Acesse redesustentabilidade.org.br. Pegou o site aí? Vai no Facebook também, Twitter. Agora tem YouTube também. Vai lá. Boa noite. Rede. Termina aqui. Transmissão gratuita de programa político partidário. Energia After Club. Lançamentos. Sucessos. E informações da Dance Music. Energia After Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia After Club. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. O funk. O soul. As batidas. A paixão. Live Music Rocks. Apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro no estádio do Morumbi. Show de abertura TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil. Cartão oficial Eurocard. Adquirência oficial Cielo. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Oh, baby, baby.

We'll be right back.